Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Seja bem-vindo, está no ar mais um Estádio 97. Hoje é a edição número 4.360. Ah, isso aí. Caraca. Isso aí é o que o senhor Bali passa e o senhor acredita. Sim. Mas eu acredito. Tá bom. Manda um dia fazer uma auditoria bem feita, você vai cair pra trás. O Abílio vai pagar a auditoria? Mas pera, vamos pedir. Mas vai ser só 5 anos atrás. Por que você tá questionando o Bar? Só a auditoria só pra cintura. Alô, alô. Ah, agora eu tô. Agora você tá questionando o Bar só por causa da musiquinha de ontem. Não, é porque o Bar ficou chateado ontem. Ele chateou, né, velho. Eu? É, do burguesinho. Ele ficou chateado com o senhor. Eu? É. Quando tá atacando o Bar. Ô, Benji, posso falar? A música ficou ótima. A música ficou ótima. Parabéns. Essa música é velha. Não, eu sei. Parabéns aos envolvidos. Mas você podia pôr essa aí pra matar saudade. É, mata saudade. Não tem o Playboy Drama? Essa eu vou te falar. É, Playboy Drama. Você tem? Você gosta? Essa, não, eu não gosto, mas eu, é bem feita. Eu tenho no meu iPod, eu tenho. É o Playboy Drama, né, mano? Conhece, tá bom. Ai, Playboy Drama. É o burguesinho Drama. Não adianta ficar... Vamos inverter. Pera aí, Mota, vamos inverter a ordem. Hoje, antes das manchetes, a gente vai com a musiquinha do Narigudo. Narigol! Futebol, champanhe, baralho! Eu também não consegui fugir disso, amigo! Eu sou só mais um! Henrique Batista é mato! Eu prefiro contar uma história real, amigo! Vou contar a minha! Canta aí, amigo, Mano Braulio! Tô te pagando pra isso! Dali o filme, muita grana e o Rolex no braço. Solitário na floresta de dinheiro em maços. Veja, olha outra vez o rosto na televisão. Televisão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu. Pela noite eu rasgo as notas, só um monte de papel. Família judaica, que é dona do mundo. Mãe orgulhosa de um filho narigudo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O abestado, mais um rico farto, quer mais? Ei, senhor de banco, eu sei bem que você é. Minha grana eu aplico. Petróleo, soja e café, cê disse que era bom. E os Patrícia investiu. Whisky, Red Bull, Terno Armani, 10 mil. Admito, meus carros é bonito, é, não vou desfazer. Internet de banda larga, água de coco, milionário eu tô um pouco sim. Tô, eu acho, só que tem que, eu não me sujo, eu não me encaixo. Ganho VIP de montão de carnaval a carnaval. Na raça site sou bom com cachorro no quintal. Comida pra cachorro, pago mil pila. Inacreditável, isso é dinheiro de pinga. No meio de vocês, ele é o mais importante. Pula e abana o rabo, para não, nem um instante. Eu não sou plebeu, ó. Cê viu? Entrei pelo seu rádio, ganhei, cê nem viu. Ouço isso ou aquilo, que? Cê é chicleteiro, cê devia era ser preso. Ha, sou metaleiro, colo posta aí do ar, o que tal? O que cê diz? Sente o play badrama, vai, torce o nariz. Ei, ralé, toma distância aí de mim. O que cê deu, o que cê dá, o que cê deu pra mim? Minha mala faz clique, quero ser bem chique. Meu imposto chega perto, a renda do Brad Pitt. Champanhe eu bebi, tô firmão, eis-me aqui. Você não, só vê isso quando vem pra me servir. Sou o pai do mano, não aguento mais o Mota. Aquele pobre quer se misturar. Aquele cara que rodeia os meus restaurantes. Menu vasto e coxa, dedo cheio de diamante. Só grana, valeu mãe, pleba drama. Drama, drama. Na época da minha declaração do imposto de renda, onde cê estava? Que cês deram pra mim? Que cês fizeram por mim? Além de me servir. Agora tá de olho na Ferrari que eu dirijo, na minha conta nas Ilhas Virgens. Demorou, eu quero até suas calças. Se for pra voltar a pagar carnê do armário da cozinha, Deus que me livre. Haha, Playboy nato. Olha, poucas paródias. Poucas paródias poderiam resumir tão bem o senhor Benjamin Bach. É impressionante. Eu acho que é uma das melhores músicas já feitas na tudo rádio. Isso tava morto, graças a esse ouvinte de ontem, aquele que chamou infeliz, de burguês. Tudo ressuscitou. É isso aí, mano. É, mas as músicas estavam aí, é sinal as que músicas, ele tinha razão. Aí, Benjamin, fala, Brown. Tá ligado, mano? Curti a paródia que fizeram com a minha música pra zoar você, mano. Ó. Você merece, velho. Ô, Brown. Você é parceiro, fala aí, irmão. E aí? Eu fiz uma enquete aqui também no Twitter. Diz aí. Aí, Domênico Gato, você... 100% das pessoas gostaram da música. Tá, não? Não. E, ó, eu vou fazer uma enquete aqui, Domênico. Olha lá, ó. A enquete é essa. O beijo é mais. A alternativa A, Paquitão. 2, Playboy ou 3, Magnata? Vamos ver qual que vai ganhar aqui. Vou fazer uma pra você também. Olha, olha. Não ganhar? Seja vingativo. A mesma ferramenta não, que você tem pra fazer enquete, eu também tenho. Não, o mano é demagogo? Ai, convém? Tô brincando aqui, não vem querer. Quanto convém? Aí, o Benja é burguês. É burguês. Vamos pro time do Brau, mano. Tudo isso porque o cara queria que o fisioterapeuta ganhasse igual o Neymar e o Messi. Só isso. E sobra pra mim, RG. O cara quer que o. É. Aquele cara tava muito louco. Amamos fisioterapeuta. Mas eu. Mais 5 minutos de programa, o cara ia querer que o cara que limpa a chuteira também. Os ouvintes falaram desse cara tanto. Mas era o Leopoldo, né? O Leopoldo. Eu não concordo com o que ele falou, mas eu entendo por que ele falou. Grande Leopoldo. Eu também não entendo. Eu entendo. Eu não. Eu não concordo, mas eu entendo. Eu entendi e não concordo. É. O RG. Você entendeu e não. Falando em euros, Magnata, Santos, né? Leopoldo. Aí dinheiro, muito dinheiro, né, RG? Aí vem à tona hoje o nome de quem? Lucas Lima, né? O empresário dele aí falou que há propostas por ele e pelo Gabigol também. Né? Sim. Inclusive o Ricardo Oliveira falou assim que acho que já vai mesmo, viu, RG? Estavam esperando que ele fosse no meio da janela, né, do ano que vem. O Lucas Lima, sim, o Gabigol acho que ainda demora mais um pouquinho. É? É, o Lucas Lima já tá. O Wagner Ribeiro falou que não, né? Que existe proposta, quer dizer, pode ficar, né? É. O Gabigol falou que quer ficar, aquela história, né, sempre. Mas o Lucas Lima, ele é um cara bem centrado, né, cara? Ele é um cara bem equilibrado. E só vai. Eu acho que o Lucas Lima só vai realmente pra uma boa. Eu não acredito. Não, ele, inclusive, ele deu entrevista e falou que ele não garante que ele fique, né? Não, é. Seria não, uma loucura ele ir pra um troço muito ruim. É, né? eu não acho que ele seja o tipo do cara tirado, por exemplo, vou pra China, vou não, pra. Entendeu? Ele vai, isso ele eu vai acho, pra Real Madrid. É, isso coisas. Eu acho que não. Eu acho que a proposta é Real Madrid, viu? É, não. Sabe, Domingo? Eu também acho. Porque o cara já recusou. O cara já recusou. Vai agora? É. Vai, né? Ele vai pra Real Madrid, vai time top. É um jogador de seleção brasileira. É, não vai entrar. Como é que vai entrar numa roubada agora? Eu acho difícil. Espera um pouco, né? Agora, muito mais. Preocupante. Compensador pro Santos. Sim. Acredito que deva ser, mano. É essa possibilidade do. Porque tem uma. O Damião, né, velho? É uma. O Damião pode ir pro Inter, de novo. É uma porca empenada aí, né? O Damião no Internacional. E de repente os caras estão querendo o cara lá, né? No Inter. Sim. Então, né? Vai que Deus ajude. Porque o Inter dispensou 3 jogadores, Damião, né? Que no daria o salário do Damião. Quem que tá? O Inter. Volta. É. Com todo respeito, quando o cara em um curto espaço de tempo volta pra onde partiu, é porque realmente ele fracassou. Não, mas deixa ele. Não seca, Portugal. Deixa ele. Agora, ontem um negócio que chamou a atenção, viu? Brau. O Alexandre Matos falou no programa da Fox. Ele falou torcedor, negócio, palmeirense. Ele falou: vou falar um negócio que eu não falei pra ninguém, viu? Ele disse, né, que o Santos quis levar o Rafael Marques. Desde você, torcedor do Palmeiras. Hã? Quando? Não, ele falou: olha, foi agora. Ele falou: mas de novo? Ele falou: me ligaram do Santos, perguntando qual que era a situação do Rafael Marques, se ele ia ficar ou não ia, que o Santos tinha interesse. Fala, foi dito por ele ontem. É, mas eu não precisava nem perguntar, né? É que quis ser amiguinho. Não precisava nem perguntar. Tá acabando o contrato? É. O cara quis ser. Sim, né? Fazer um. É, vai devolver os roubos que fizeram com o Arão e com a Roca. Política de boa vizinhança. É. Sim, e pelo menos falaram com o Palmeiras pra evitar qualquer. Roubaram o jogador do Santos no começo do ano, a gente vai devolver isso aí. Pelo que deu a entender da parte dele, sim. E não é fácil. Mas o Palmeiras tem interesse em ficar com o jogador? Pelo que ele falou, sim. Mas ele tem interesse, mas é ele caro, falou, né, que não é fácil. É, então. Caro, jogador caro. RG. Ah, se é caro, velho, então também. Mas não, o que? Eu não sei como é que funciona. Uma análise aí. O Santos, mano. Rapidamente, o que você acha desse jogador aqui? Fala aí, mano. Ronaldo Mendes, 23 anos, do ABC de Natal. Nunca meia. Vi na quebrada. ABC. É, mas tá quase fechado aí. Você tá fazendo exame, tudo. Nome? Ronaldo Mendes, 23 anos. O ABC ficou lá atrás, do ABC de Natal. Meu Deus. E o outro que estaria interessando ao Santos é o Regis do Sport, né? Mas querem um Turu. Pitbull, né, mano? Querem um Turu e o Santos ficou meio assim, né? Atenção que o seu Fernando entrou no estúdio. Respeito agora, hein? Fala aí, Fernando. Você é seu, mano. Você fica fazendo bullying. É pai do DJ. Ele conhece o DJ? Deixa eu fazer um comentário. Mais bullying agora aí. Fala dele mal aí, porra. É pai do DJ? É DJ. Fel Constant. Tocou lá no EDC. Quem? Fel Constant. Ah, pessoal, pessoal ficou todo oriçado aqui, mano. DJ Fel Constant. Puta cara escrota, velho. Tá no 14º pros funcionários, velho. O quê? É só crítica, velho. Só crítica. Como é que é? Se fosse um dono de rádio firmeza, velho. Não, é legal, velho. Não, que legal. Você é um puta puxa-saco. Quando o cara vai embora, você mete a lenha no cara. Ô, Fernando. Fernando da quebrada, né, firmeza, daria o 14º pra gente. Esse é o quarto, daria o 14º pra gente. Tá difícil dar o 13º. Fernando da quebrada. Vejo ele direto ali no capão. Ah, é? Nossa. Onde esse cabelo do Balajuquinha? Capão, diretamente. Eu sabia do Balajuquinha. Vou falar pro time. Pera aí, mano. Tô tentando falar 20 minutos aqui, mano. Caramba, os caras ficam oriçados. Não briga com ele, não. Caramba. Não briga com ele. É melhor não brigar, hein? É o dono da rádio que entrou com a plaquinha. Vai. Não, o Fernando é nóis. Tá quebrado. 14º tem na rua. Mas dinheiro pra comprar a plaquinha de vocês que tá sendo filmado. A plaquinha custa 10 centavos, velho. Vai, pode falar. Cadê o ar? Pode, fala, Brau. Cadê o ar do trote? Olha lá. Deixa então, o Brau falar, pô. Então fala do ar aí, mano. Vai lá, fala. Fala, Brau. Você já falou, velho. Falei o quê? Tô tentando falar 20 minutos. Então fala, velho. Já nem lembro o que eu queria falar. Fala aí, Brau. Fala aí. Não, queria dizer o seguinte. Inferno, ó, fala aí. Rapidamente, o Santos vai perder o Marquinhos Gabriel, né, mano? Como é que chama aí, menino? É, Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. E o Leandro... O Corinthians queria... Viu? O Leandro Damião. O Corinthians queria ele, hein? É. Corinthians. O Corinthians tá interessado no Marquinhos. Tá indo embora também, tá certo? Bom jogador, viu, mano? É o que eu falo na quebrada. É o quê? Pra se ir, basta não ficar. Como é que é? Não se liga. Peraí, mas essa frase é muito bonita. Como é que é essa frase? Hein? Como é que é a frase? Hein? Eu não entendi. Ó, escrevinhei eu, o Ice Blue. Quem? E o Donald Trump. Quem é o Donald Trump? Não, não, é o Donald Trump, é o mano da quebrada que tem uma grana, tá ligado? O apelido dele é Donald Trump. Ele tem um prédio lá de PVC. Igual aqueles de Nova York lá. Nova York lá é a cidade da estátua da libertinagem, tá ligado? Liberdade? É, isso aí, mano. Pá. É. Então ele chama Donald Trump. Então, ok, isso, pra se ir, basta não ficar, tá ligado? Fico imaginando ele ouvindo ele falar assim. Eu pichei isso aí lá na rua central, lá do Capão. Lá na Central Park. Imaginando, a gente vai encontrar ele. Sabe o que é Central Park? É um estacionamento que o Ben já vai jantar com ele no fim de semana? Ó, em janeiro. Em janeiro a gente pode encontrar com o Brau. Não pode ir. Eu acho que no melhor não tá no mesmo ambiente. Ah, vai, não, vai. Santos, sempre Santos. Vamos Corinthians então, já que falou do Marquinhos Gabriel, né? Ah, Coringão, então, Coringão. Motinha, pra desespero dos antes. O quê? O apocalipse futebolístico está chegando. Por quê? É. Como não? Por quê? O que é isso? Corinthians, ano que vem, ele receberá 170 milhões da TV. Que momento? O Corinthians, ano que vem, ele terá um patrocínio na camisa de 10 milhões de dólares. Daqui a 2 anos, terá um patrocínio de 20 milhões de dólares na camisa. O Corinthians, possivelmente, ano que vem, fechará o naming rights aí. Todo mundo diz que... Mas não era no jogo do Avaí que anunciaram? Passou pro ano que vem? Não foi no ano passado. Inclusive, uma ressalva aí, Sombra, porque hoje tem uma matéria no UOL. Hoje tem uma matéria no UOL falando exatamente o que eu falei ontem, que o Corinthians estava esperando aí o patrocinador aí oficializar e formalizar a proposta pro Corinthians, para que o Corinthians também tentasse, através aí desse contrato aí, junto à Globo, inclusive, negociar também uma cota de patrocínio lá, para que a Globo fale o nome desse patrocinador e desse possível parceiro. Se o cara não comprar a cota da Globo, não vai falar, mano. Falei ontem, mas no UOL tá falando exatamente o que eu disse ontem. Já tem um tempinho essa matéria. Não, mas é que tá, mas saiu hoje no UOL. Saiu hoje, você entrar no UOL, você vai ver que tá hoje. Quer dizer que o UOL copia você? Copia o mano, não. Fala a verdade, né? Mas você deu a entender isso. Mas poderiam dar crédito, mano. Não, mas não é isso, Domênico. Mas, por exemplo, tá hoje aqui um negócio bem gritante aqui escrito exclusivo. Não, não é, tem que dar um exclusivo não tem nada. Eu vou pegar aqui e eu mostro pra vocês. Mas o negócio é o seguinte. Com relação ao Corinthians aí, o Domênico Gato, tá aqui, ó. Eu vi. Tá aqui, ó. Inclusive a matéria aí do blog do Perrone, velho. Tá aqui, ó. Grande Perrone. Domênico Gato, qual que é a data? Veja aqui. 8, hoje? Hoje. Hoje é 7h56. Qual horário? Hoje pela manhã, você falou tá. Ontem. Falei ontem. E tá aqui como exclusivo, mas beleza. Então, Bento. Bento não, Mota. O Corinthians, ele tem tudo, sim, pra se transformar num Barcelona na América do Sul. Ou então o Barcelona é o Corinthians... europeu. Mas é verdade, mano, não é isso. Mano, não é isso. Com isso. Todo mundo sabe que pra que você possa montar um time forte, você precisa de recursos. Precisa de dinheiro. Se você parar pra analisar, o Corinthians tendo aí, vai, vamos lá, uma cota, um aumento da cota televisiva. Tendo esse patrocínio de camisa aqui. O da Caixa pro Corinthians já era muito bom, Motinha. Já era bom. É. Pagava em torno de 30 milhões aí por ano. O Corinthians fazendo um contrato em dólar, o dólar já tá mais do que 30, já dá mais. Esses 10 milhões de dólares aí vai dar em torno aí, no mínimo de... É, vai, 37 milhões ou 38 milhões. Quase 40. Tá certo? Quase 40 milhões. Já é um patrocínio melhor. Daqui a 2 anos, esse preço dobra. 80 milhões. É, o Corinthians aí, com a arrecadação que ele tem também, com a bilheteria do estádio, com o programa de fiel torcedor, o Corinthians ele tem tudo sim pra se tornar uma potência, Mota. Quando eu falo aqui em termos de equilíbrio, tá na cara. Tudo bem, pode acontecer de um outro time aí, por exemplo, o Atlético, que não tem tantos recursos assim, ele monta direto o clube, um time forte. O São Paulo vira e mexe, monta um time forte. Mas quando você tem dinheiro, esse processo aí é muito mais fácil. Eu não estou acusando ninguém, até porque não conheço. Só acho esse patrocínio da camisa aí, uma coisa... Eu não falo a marca, não. Uma coisa meio... Né? Porque eu nunca ouvi falar da empresa, pode ser uma ignorância minha. Eu nunca ouvi falar. Nunca. Primeira vez foi ontem. Alguém conhece? Não. Eu nunca vi produto também dessa empresa. Não sei de onde é, não sei quem faz. Aí vem uma empresa que ninguém sabe quem é. Não tô acusando. É que eu não vou na gôndola. Eu não vou na gôndola de limpeza. Então não limpa a casa. Né? Aí vem aí 10 milhões de dólares. O mercado que tá complicadíssimo. Ainda faz. Hoje, que empresa quer fazer contrato em dólar com o dólar explodindo tanto? Eu tava lendo uma matéria. Eu não me lembro se foi ontem, não me lembro se foi na época, na história de agora, não me lembro. Dizendo o contrato da Nike com o Corinthians... É em dólar. Que é em dólar, que o contrato deu um boom absurdo. O Palmeiras teve problema com o salário de alguns argentinos aí, que vieram ganhando em dólar. O dólar quase a R$4, a coisa muda de figura. Tudo. Então eu vou te falar, eu tô muito surpreso com esse patrocínio do Corinthians, porque eu nunca ouvi falar da empresa, aí vem uma empresa que... Aqui, quer fazer o naming right? Aqui todos falaram que não conhece, né? E aí vem com 10 milhões de dólares no ano, 10 milhões de dólares no outro, 20 milhões de dólares para 2018. Mas a empresa quando milhões... quer chegar forte no país, Benji, ela faz isso. Aconteceu com a leiteira do Palmeiras. Eu não conheço a empresa, pode ser uma ignorância minha. É verdade que é 200 milhões de dólares que pode alguém pagar pelo Leme? Pode alguém ligar aqui pra mim e falar, meu, você é um imbecil que você não conhece a empresa. Pode ser. Agora, que me surpreendeu muito, surpreendeu. Hein? É verdade. Primeiro que é uma empresa que aqui a gente não conhece. Segundo, querendo fazer contrato em dólar quando todo mundo... Tenta fugir do contrato em dólar aqui. É, espera fechar. Olha, as coisas eu fiquei surpreso. É verdade que eles querem pagar 200 milhões de dólares pelo Neymar? Não tô sabendo, mas se já ofereceram para 4 anos de contrato na camisa, 60 milhões de dólares... Ô, Mota, a informação que eu tenho com relação ao Neymar Rights... São 240 milhões de reais hoje. O próprio presidente da empresa, ele disse que ele tem interesse sim. Mas o Corinthians, ele já tem bem encaminhada aí uma proposta aí com um banco, cara. Não vou ficar falando o nome do banco aqui, porque até fechar é um longo caminho. Mas falam que o Corinthians aí tem uma proposta ali, já na mesa, tá certo? Pra ser analisada e pra ver se existe a possibilidade desse vínculo com a Rede Globo, de um banco, e falam de uma empresa de cerveja também. Então vamos ter que aguardar aí pra que... A empresa de cerveja, outro dia lançaram aí o patrocínio de uma camisa, mostrou na internet o patrocínio de uma cerveja na camisa do Corinthians, você viu, né? Não, mas já fizeram com montadora de carro. Sim, só pra lembrar que marca de cerveja não pode patrocinar camisa de time de futebol. Não, mas eu não tô falando camisa de time, eu tô falando o nome do estádio. Eu sei, porque esse negócio de naming rights, tem muita gente aí tá nadando aí nessa onda pra ter a marca divulgada, e muita gente faz de sacanagem. Há 2 semanas atrás saiu a marca de uma cerveja gringa na camisa do Corinthians, que tava negociando também o naming rights. Gente, camisa de time de futebol não pode ter marca de cerveja. É lei. É lei. Eu não sabia, não. Sim, é lei. Aí também me admira hoje uma marca de cerveja, comprar um naming rights no estádio de futebol, onde hoje não se pode vender cerveja. Nem cigarro e nem cerveja. A não ser... Será liberado. Sim. É. A quem diga. Mas a Fonte Nova já é uma marca de cerveja. Tá, estão liberando aos poucos, né? Mas, ô Benja, o principal ainda, pelo menos aí o interessado nessa questão aí, a minha informação é de que é um banco. É um banco. Bom, já foi um banco, já foi uma companhia aérea, já foi cerveja. Não, mas da companhia aérea nunca sustentei essa tese aí, porque eu sabia que era inviável. Já foi uma montadora de carro japonesa. O Pato viajou, né? pra Europa. Tá em Londres. É. Vai embora. Viajou pra tentar negociar aí. Foi oferecido lá ao vivo. É. Engraçado, eu batendo na tecla aí de que o Pato foi a turismo pra Londres. Ele é o empresário. O cara tá de brincadeira. Não, ele foi oferecer, né? Foi lá, o staff vivo dele, é. Vou viajar. Cara, ao invés de viajar com a Fiorella, o maluco vai com o Gilmar Veloz, mano. O cara tá de brincadeira, turismo. É que o dono do time gringo fala, deixa eu ver os dedos, mas mostra quando é assim, tá bom. Mas quando é assim, por exemplo, vai o staff, pega um quarto pros dois. Por exemplo, o Pato e o Gilmar Veloz tem que dormir no mesmo andar. Os caras estão manda fechar o hotel. Manda fechar o hotel. É o andar, velho. No mínimo andar, pega o andar, só. Já tem dinheiro... Mas foi lá, foi oferecido na bandejinha. Muito Mas tá na bem. Cara, então, que o Pato agora vai ficar mula, né, velho? Porque chegando lá, a primeira vez que eles vão fazer... Mas não vai Barcelona, o Pato? Ih, Barcelona. Mas convenhamos, né? Convenhamos. O cara falou, não, o Barcelona quer, mas sem custo. Beleza, Barcelona. Queremos também, então, o Messi, mas sem custo. Ó, pro inferno. Não, você tá comparando o Pato com o Messi? Não, o Pato. Só o Pato com o Messi? Prato. Ué, se o Barcelona quer um jogador do Corinthians sem custo, o Corinthians também pode querer um jogador do Barcelona sem mas custo. Mas agora tem um recado importante pra você, que um dia quer ser bem sucedido também e poder fechar um andar aí, quem sabe, né? Vou falar com você que vai fazer uma faculdade de TI ano que vem. Tem um amigo de TI que fecha andar, hein? Tem cara, o Dante? Não queria falar o nome das pessoas. Bom, a única vez que o Dante fechou um andar foi quando ele falou que tinha uma bomba no andar. Não, no ele vomitou no corredor e fecharam o andar pra limpar. Essa vomitou turminha, no corredor aí. Essa turminha aí da TI aí, dessa empresa aí do fecha andar, cara. Fecha, bom, você quer trabalhar na área de tecnologia pra inovar, pra mudar as coisas e mudar o mundo? Não é isso que você quer? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que você vai fazer uma faculdade que não inova em nada? Fala a verdade, pra quê? Então faça diferente, faça Banditech. A Banditech inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. A primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É ou não é diferente? E não é tudo, hein? A maior diferença da Banditech é preparar seus alunos para fazerem a diferença até nas melhores empresas de TI. Então, faça você também diferente. Faça a Banditech. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Próxima prova, neste sábado, dia 12. E é a última válida para as bolsas por mérito, tá bom? Então não perca. Banditech é a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97... também tem o oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigo, o ano tá acabando. Tua grana, teu dinheiro tá acabando junto com o ano. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. E a BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até pros presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado, passa lá. Lapa, Ipiranga, Tatuapé. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo para 3003-7888, 3003-7888. E não esqueça, BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, bebê, bons negócios pra você, Chuck! É isso aí, daqui a pouquinho o Benjinha vai comentar tudo sobre o presépio zumbi, tá bom? Mas já continua aqui no estádio 97 dele. Sobre o quê? Vocês estão sabendo o que o Ben já fez? Você tá bem sobre aí, você tá tudo bem com você? Vocês estão sabendo que o Ben já preparou? Não, o que é isso aí? O presépio zumbi, cara. É. Presépio zumbi? O pessoal tá nervoso. Que isso, Benjamin? Porém, cuidado aí, meu. Ah, vocês! Ah, nós! Que vocês não. Eu não, vocês. Não, vocês não, nós. Você e a vó. Ah, velho, nossa, tá comemorando. Nós, é nós, vovó. Que eu agrado, olha, te aguarda. Vó, troca a fralda. Ei, vovó, é nós, hein? Ei, que alegria. Troca a fralda, vó. Fala de nós aí, fralda. E como é bom poder gozar de férias de forma tranquila. É verdade, tranquilo. Com o dever cumprido. Ô, Jojo, motinha tá cheia de novidade aí. Vai, então, o Palmeiras, depois de acertar com o goleiro do Avaí, o Wagner, né? Mas já tá anunciado. Não, ainda não anunciaram, né? Tá acertado, né? É, tem mais um aí pro setor ofensivo, né? O Palmeiras estaria quase fechado aí, que é o Roger Carvalho, zagueiro defensivo. Do Botafogo. Defensivo, defensivo. Roger Carvalho, zagueiro do Botafogo, aquele que foi São Paulo e tudo. Nossa, velho. É. Então, aquele cara. Palmeiras tá atrás. Tá de brincadeira, velho. Diz que tá olha, quase fechado. Ri mesmo, viu, português? Não. Igual você riu ano inteiro e chupou no final. Desculpa, vou falar. Desculpa, vou falar. Roger Carvalho. Demais. Roger Carvalho. Eu manjo de Palmeiras. Meu Deus do céu. Ela manja outras coisas. Só riu ano inteiro, viu? Essa velha manja outras coisas. Igual ele falou que o Rabinho era ruim. Desculpa. Eu vi na final da Copa do Brasil. E Roger Carvalho. Dodô, fala, vovó, Dodô, o Jackson, sim, né? Foi outro que riram também. É, então, mas o, Jackson deveriam renovar com ele. É, mas ainda não há nada ainda. Nada, nesse sentido. Né? Mas tem que renovar, porque o Jackson acertou aí junto com o Vitor, né? É. Tudo bem, é, eu gostaria de ter um zagueiro até um pouco mais. Precisa pagar pro Inter. Ah, precisa pagar? É. Mas o Inter quer... Tem empréstimo, né? Agora o Inter quer vender. 4 milhões e meio. Agora quer vender? Então não dá, então devolve. 4 milhões e meio não dá. Fala Inter, obrigado, fica com os caras aí. Fazer o quê? Mas aí vem os Roger Carvalho. Não, mas aí você compra um outro zagueiro. Esse cara que vem aí do Botafogo, desculpa dizer, eu não lembro dele jogando bola. Roger, eu não sei como é que ele tá. Eu não acompanhei Série B. Eu não lembro ele no São Paulo, não lembro como é que ele jogou na Série B. Cara do som, ele pode ter sido um bom no jogador. Ele pode vir aqui e muita gente pode torcer o nariz, gente. A gente, vocês que falam aí, todas as vezes, vocês se queimam, velho. Espera. Tem muito jogador que às vezes ele vai muito mal em muitos clubes, mas em um clube ele acerta. É, mas acho que ele só funciona tudo com maresia, bem. Viu, RG? Ô, doutor. É verdade, isso então, funciona. Então, tudo bem. Maresia. Então, vocês estão certos e tá todo mundo errado. Futebol tá no Rio. Mas, eu concordo com você. É brincadeira, posso falar uma coisa? Tudo bem, ele pode... Eu não gostaria de ter esse jogador. Eu gostaria de ter um baita no zagueiro. Mas às vezes base, não... né? Oh, pô, deixa o menino na base, o Natan. Eu acho difícil, porque o Marcelo parece que não gosta muito do moleque, pô. O Natan... Porque na minha opinião, cara, o Natan, ele ia fazer uma boa zaga com o Vitor. Vitor Hugo. Eu acho que sim. Põe pra jogar no Paulista, velho. O Paulista também, né? É a hora de você testar esse tipo de jogadores, entendeu? O Thiago Martinelli, do Pão Sandu, lá do... Pai Sandu? Não sei. É do Palmeiras, é bom jogador. Thiago Martinelli não é aquele que jogou no São Caetano? É Martins, é isso, Martins. Não, é só uma coisa, ó. O Roger Carvalho, que o português riu... Tem que rir. Não, mas peraí, deixa eu explicar. Teve no São Paulo, foi mal. A questão é que estão dizendo que o Eduardo Urânio... Urânio. É empresário dele? Já tá amarrando outro jogador bom. Ah, então o senhor tá explicando. Aquela coisa igual vem o Felipe Menezes. Roger Carvalho, teve um São Paulo e Vitória, ele jogava no Vitória. Teve uma bola que ela sai pra lateral. Esse Roger Carvalho caiu no chão de boca. Esse Roger Carvalho é muito ruim, bicho. O Roger Carvalho apareceu muito bem no Figueirense. Chegou aí pra Itália, né? Na Itália ele teve uma contusão séria. Aí, como ele é empresariado pelo Eduardo Urán, e há um tempo atrás o Eduardo Urán, ele praticamente tinha um elenco dentro de São Paulo. 15 jogadores. Tinha uma cacetada de jogadores. Sim. Aí ele acabou sendo utilizado no São Paulo Futebol Clube. Depois o São Paulo acabou dispensando. Ele não. Ele machucou. Teve uma passagem muito ruim no São Paulo. Muito ruim no São Paulo. Ele era Mas parece que também o Eduardo Urán tem bom relacionamento aí no Palmeiras, né? Então aí acho que. O Elvídio, o Rafael. O Rafael Marco. O Marques. O Thiago Prantos. O Vitor Hugo. Tem um atleta, em relação a Palmeiras, tem um atleta que, dizem, estaria muito perto do Palmeiras, que é o tal do Rodrigo do Goiás, e que o São Paulo estaria também tentando a contratação do mesmo jogador. Pertence também a Eduardo Urán. Eduardo Urán agora... O Diego Sono voltou também, a se destacar. E foi aquele ano que o São Paulo quase caiu, que tinha um monte de jogador do Eduardo Urán. O Diego Sono também. Também é do Diego Souza também é do. Então acho que ele vai usar o Diego Souza pra colocar esse monte de jogador aí. Bom, então, o Palmeiras razão, que vai dispensar, que ferrar, viu, Dodô? Sim. O Andrei Giroto e o João Paulo. Não, João Paulo lateral esquerdo, tá. E o Andrei Giroto também vai embora. É estranho, porque. Então vai ter que contratar um lateral esquerdo aí, no mínimo, né? E mais volantes, né? Outro que falaram é o Jean, viu? Eu acho que o Giroto, gente, olha, honestamente dizendo, acho que serviria pra ser banco no Palmeiras. Assim. Quem? O Giroto. Acho que não andava embora, não. Mas vai contratar o Jean. Tanto que ele saiu do banco, e se não fosse o Giroto, não tava classificado na... De quanto tempo é o contrato? Não dá pra ver. Semifinal da Copa do Brasil. Ele mandou um gol de cabeça no Inter lá, que o Palmeiras tava numa situação bem difícil. Mas o Palmeiras... Veio o Matheus Sal e o Jean, que é do Fluminense. Não, tudo bem, eu não tô dizendo isso, vovó. Mas eu acho que pode ter que ter elenco, cara. Você vai disputar competição, sabe, importante, Libertadores, Paulista, Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil é só depois, né? É, se sair do Libertador. Paulista e Libertadores. Não, Copa do Brasil é só lá na frente. Não, mas se chegar nas final, não joga, né? Libertadores. Copa do Brasil, você joga nas oitavas. Joga. Mesmo chegando na final. Agora, ô Jojo, ouve aqui, ó. Tem uma frouxa, o Gabriel, Arouca, o Thiago Prantos, o Matheus Sal. Quem é Thiago Prantos? Parece que o Jean, que é do Fluminense, vai vir. O Thiago Prantos. Essa véia fala, o menino véio que veio do América. Ah, o Thiago, que veio do América. Meu Deus, é, não entendo nada com essa. Além disso, fala, ó. Thiago Silva, né? É. Santos. E Thiago Santos, é isso. Ah, meu Deus. Olha, mas essa avó... É, não fala nada. Não, não. Avó. Vocês menosprezam a avó? A avó é a maior fonte de informações alviverdes do rádio. Só que ela confunde os nomes, aí ela ficou todo confuso. Confunde, mas aqui, você tem, véio, que saber interpretar. Não manda ela trocar a fralda, pelo amor de Deus. A avó é tá gente boa demais. É, eu que eu fico vendo os tweets do meu neto, esse e dos meninos, né? É. Então, ó, troca a fralda. Concorda comigo, ô Sombra, ó. Oi, diga, avó. O Afrouxa. Arouca. O Gabriel. Gabriel é 2. O Thiago Prantos. Thiago Santos, 3. O Matheus Sal. 4. Se vier o Jean do Fluminense. Mas sim, não venho. Pera, se Jean vier, não venho. Uma... Não, parece que hoje tava, o negócio tava esquisito. Mas não é muito volante bom pra pouca posição? É que eu tô dizendo pro Jojo, o Giroto pode ir embora, já tem muito. Tem o Amaral ainda, hein? Amaral. Quem o Amaral tá lá. Só acho estranho o Jean chegar, sabia? O Amaral tá lá também. Eu acho estranho. Eu não acho, eu acho que o Jean não vem, não, hein? Porque eu não vejo o Jean, no banco. Eu não vejo na reserva. Eu tô com você. E não vejo o Arouca no banco e não vejo o Gabriel no banco. É que eu não vejo. Mas o Afrouxa se machuca muito. Eu não vejo Arouca no banco e nem Gabriel. Não vejo. O Afrouxa se machuca muito. Não, mas é que eu não tô dizendo que eu não vejo o Jean no banco. Tudo bem, mas eu não vejo no banco também. Por qualidade. Eu não digo que eu não vejo o Jean no banco porque ele é maravilhoso. Não é isso. Que é um jogador que ele foi titular no São Paulo, é titular no Fluminense. Sim. Não acredito que seria um jogador que aceitaria uma condição de reserva. Mas dá pra jogar ele o Afrouxa, ó. Dá pra jogar ele, ó. Um jogo mais difícil. Joga Gabriel, Afrouxa e Jean com meia. Perde a armação, hein? Isso é tipo de time pra jogar contra, fora de casa, fora de casa isso, contra os argentinos. Ele joga lateral direita também, se precisar. Mas o Jean, ele não é maravilhoso, mas ele jogaria titular um monte de time no Brasil. Seu Mota. Oi. Acabou? Acabou, pô, falando pra caramba do Palmeiras. Então tá bom. Tampouco não. Não, falou bem, vai. Falar muito, tricolou. É campeão. Não é o campeão, tem que dar audiência. Então, o César tava falando, né, chefinho? É. O Rodrigo aí, 21 anos, é, volante do Goiás, interessa aí ao São Paulo. Tá mais perto do Palmeiras, né? É, e ao Palmeiras. Quem? Rodrigo, 21 volante anos. Do Goiás, que estaria livre na praça. É. Outro volante vai vir aí, vovó? Então já não vem, para. O Palmeiras também estaria interessado. Mas olha, eu não sei se esse Rodrigo é bom. Mas aqui no Palmeiras já tem uma coleção de volantes. No São Paulo não tem, hein? No São Paulo ele vai ter mais condição de jogar. Vai ter que disputar o volante. E outro do Goiás que o São Paulo estaria interessado é o Bruno Henrique, atacante de 24 anos. Fez 7 gols no Brasileirão. Sei. Esse cara é bom, esse é bom. Inclusive dizem que ele conversou aí com o pessoal do São Paulo depois do jogo e tudo. Olha, eu vou te falar um negócio. É que o melhor que ali era o Eric, que vai pra Turquia, né? Olha, sabe como que eu imagino o São Paulo nesse fim de ano? É. E acho que pode ficar por um bom tempo assim. É que nem o cara que vai querer comprar uma bolsa pra mulher, ele chega na loja, ele vai com a bolsa, um pau e meio, dois. Ah, então é a aí bolsa o cara do abre mano. A carteira, tem 100 conto. Aí ele chega no lojista e fala, e fica mostrando bolsa assim. Bolsa de 50 reais. Aí ele fala assim... Vai. Aí ele vai lá no Brás comprar a bolsa. Ele sai do Shopping Iguatemi e vai no Brás comprar a bolsa, porque no Shopping Iguatemi não tá podendo. Esse, pra mim, é o São Paulo hoje, cara. Querendo comprar a bolsa de 1,8 pau e tendo que comprar aqui, no Xing Ling aqui do lado. Mas é que tá, Sombra. O Ataí falou que o São Paulo vai botar um bom elenco. Falta pro São Paulo, Motinha, aquilo que eu sugeri ontem, Sombra. É. Tinha que, ó, o São Paulo tinha que pegar lá o Gustavo, que é o homem forte do futebol, não sei se é o Ataí. É o homem forte? Então. Acho que não, porque tem vice. Vice é o cara lá. A partir do momento que o cara, todo mundo prega o cara lá, não, esse é o homem forte do futebol, Gustavo. Mas ele tem que dar satisfação pro Ataíde, tem que dar satisfação pro Leco, ele não tem autonomia pra nada, tudo tem que ser um consenso. Então não é tão forte assim. Mas pelo menos o rótulo que ele tem é esse, de homem forte do futebol. É. Então, Bra, chega lá, mano, no empresário, no jogador, esses caras que se destacaram, fala bacana, o São Paulo é o seguinte, hoje não tem dinheiro, mas o São Paulo é uma boa vitrine, vai estar na Libertadores ano que vem. Queremos vocês aqui, vamos fazer uma parceria. Por exemplo, com o time do cara, Motinha. Pega aí, no caso aí o Goiás. Chega lá, ó, Bruno Henrique. Vai jogar é um jogador, é um jogador que se tiver no São Paulo jogando a Libertadores e marcar os seus gols, ele vai estar evidência. Vai estar com uma evidência boa, tá certo? Vai estar lá com uma visibilidade legal. Possivelmente vai pintar uma proposta pro cara. Então vamos fazer um casadinho aqui, ó. 60 pra gente, 40 pra vocês. Véi, quando que o Goiás ia conseguir vender o Bruno Henrique por uma boa grana? Se o cara vai fazer uma boa Libertadores com a camisa do São Paulo... Possivelmente o cara conseguirá sair. o cara conseguirá receber uma boa proposta. Então faz um casadão ali, ó, fala 60-40, velho. Até 70-30. Né? Lógico, velho. Outro cara bom é aquele Cleiton do Figueirense, que todo mundo quer. Ele estava atrás desse cara um tempo atrás. Mas é bom jogador. O lance já dá informação de que Rodrigo, o volante do Goiás, fará exames médicos amanhã no Palmeiras. É que nessa dividida aí, Sombra, nessa dividida o jogador também não é trouxa. Ele para pensar, ele pega e fala, opa, o Palmeiras, ó, tá montando um timão, o Palmeiras tá pagando em dia, tem um presidente que o que faltar o cara inteira, passa no débito do cartão, não quer saber quanto que é. E vê a situação de São Paulo, briga política, ninguém sabe quem vai ser o técnico, o cara fala, opa, pra que eu vou trocar o certo pelo incerto? Vou agradecer então. Mas é que o cara precisa ser bom de ir lá, Piamonte, é igual o feio na balada quando vai dar ideia na gostosa. Mano, você que acompanha as coisas aí? Não, Bruno? Cara, do Goiás, eu conheço mesmo lá. O Fred, que é um bom zagueiro, que o Palmeiras também tá atrás. O Eric e o Bruno. Tá certo. Tem lá aqueles caras do meio campo lá também que em determinado momento, não esse ano, mas eles já despontaram também, que foi o caso do Felipe Menezes. É Felipe Menezes, o cara lá, o... Felipe Menezes. É, o cara meu lá, Deus, o que jogou no Palmeiras. Mas no Goiás ele foi bem. No Goiás ele foi bem. Tem aquele Lineker. São os jogadores do Goiás que mais apareceram. O lateral esquerdo chamado Rafael Foster. É uma Foster. Então, é esse eu não tenho uma opinião formada, mas os caras bons do Goiás mesmo aí, ó, os caras que dá pra você trazer pra um clube grande, ó, na minha opinião, o Eric e os dois da frente. Que no goleiro, caso ali era o Bruno Henrique, não. O goleiro acho que não. Mas ó, o Bruno Henrique e o Eric eram dois bons jogadores, junto com o Fred zagueiro. Esses são os três mais top. Mas já comentaram muito aí do Felipe Menezes, comentaram. É tanto já jogador top que eu não sei como Lineker caiu. Caiu foi por uma injustiça de Deus. Não, mas Sombra, diante da nossa realidade do futebol brasileiro hoje, por exemplo, o Fred, velho. O Goiás jogou bem. É um zagueiro viável. O Goiás também, cara, jogou bem. Não, não, o Goiás não jogou bem. Não, só o Vasco jogou bem e perdeu. Eu vou falar uma coisa, esse Fred aí aparece bem nos outros fantásticos batendo falta. Agora não, mas é um cara que só o São Paulo comprou Chazinho. Cabeça. São Paulo comprou 40% do Thiago Mendes, né? É. Mais 40%, né? Pagou 1 milhão de euros. Ok, Thiago Mendes, grande, foi a melhor contratação, foi a contratação medo do aí, ano. Que o jogador fosse embora, né? Com o Paulo Souza, aí comprou lá 40% a mais. E hoje é o último dia para você, ouvinte São Paulino, participar aqui do Quiz Pra Sempre Mito, tá bom? É o último dia que você vai participar aí para tentar conquistar sua vaga no Camarote Passaporte FC nessa sexta-feira. Com a presença da galera aqui do Estádio 97, fazendo o Estádio 97 ao vivo de lá do Morumbi, tá bom? Então participe, daqui a pouco a gente passa mais detalhes dessa promoção muito legal aí, com apoio também da Paris Vegas, aluguel de limusines, da Passaporte FC e do São Paulo Futebol Clube. Mas agora vamos falar aqui de uma exclusividade, ou melhor, de um lançamento, não é exclusividade, mas é um grande lançamento da loja do estádio97.com.br. Sim. Atenção, torcedores do Corinthians! Está à venda na loja do estádio97.com.br um relógio em homenagem ao Hexa do Corinthians e é uma série limitada. Atenção, você que quer guardar de recordação o relógio do Corinthians em homenagem ao Hexa, série limitada já à venda na loja do estádio97.com.br. Então, se você vai, de repente, comprar um presente de Natal, às vezes você vai se dar um presente, vai dar pro seu pai, né? Pra um amigo que você sabe que é corintiano, amigo secreto, ótima dica pra presentear. Isso sabe, é presente, né? Não é porque o time das pessoas todo mundo sabe, né? Então, quando você compra um presente do time... Não tem como errar. Não desagrada nunca. Um relógio série limitada do Hexa. E é muito bonito. É muito bonito. Você, corintiano, vai adorar. Então acessa lá, loja do estádio97.com.br. Não tem um monte não, hein? São poucos. Aproveite, aproveite. Tá legal demais, hein? E as cadeiras do Palmeiras lá do Palestra ainda Itália? Ainda estão à venda, tem bastante ainda. Pode comprar. Ainda tem? Tem, o pessoal tá comprando muito, a gente tá trazendo mais, tá trazendo de outros lugares, conseguimos já acaba. É mesmo? Conseguimos mais de outros lugares porque tava acabando, velho. Porque na loja do Estádio 97 também tem ainda as últimas cadeiras aí que sobraram aí à venda do Palestra Itália. Eu acabei de comprar uma cadeira pra poder ficar sentado quando eu estiver treinando. Não. Em janeiro. Cadeira é muito bonita, é do antigo Palestra. Pra quem é aficionado, pra quem é apaixonado pelo clube. É bonito. Bate no peito e fala que era cadeira. É impressionante. Não é? Gente, que, putz, o cara manda e-mail pra gente e fala: olha, obrigado, eu tava atrás, não achava. Pô, legal pra caramba. Você tá num shopping, você fala: onde eu vou comprar isso? É. Você não sabe. Vou no shopping, não. Atrás da cadeira, não acha. Você não tem isso em qualquer lugar. É aquela história, você tá passando no lugar, de repente você vê até. Então aí a loja do Estádio 97 está se especializando em produtos que você não encontra por aí. É, produtos dos clubes, produtos licenciados. Oh, e você... em breve, vão colocar lá à disposição o título da Portuguesa. Produtos que vocês não encontram por aí. Olha o nível! Olha, inclusive, olha, tem um da Série B que você chorou lá no Pacaembu. Igualzinho o seu. Ah, não, mano, meu time fez mais gol. Mano. Meu time na Série B. Ô, mano, tem igualzinho o seu lá. Vamos falar da Bozano, mano? Opa, vamos lá, Assombrado. Então fala aí, mano. Mole. Bora, bora. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você vai deixar aquele topetão, vai deixar aquele moicano. Enfim, você vai escolher e eu tenho certeza que você vai acertar. Vai ficar show de bola. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Por exemplo, a academia é um lugar legal, cara, que você pode levar talvez um antitranspirante desse daqui. Aí o primeiro que você encontrar que estiver fedendo lá na academia, aquele cara que tá fazendo supino, velho. Ah, não. Você não sabe se você tá mais desconfortável com o peso que você tá puxando, que você quer ficar forte, ou com o cheiro daquele gambá que tá do teu lado, velho. Você vai lá e espirra o antitranspirante na hora que ele estiver fazendo um exercício, que não tem como ele colocar a mão. Véio. Você passa na axila dele, velho. Sai correndo. E é até uma dica pro seu amigo da academia. É uma forma, talvez, aí, bem-humorado, de você falar, você fede. Aí ele vai começar a usar esse antitranspirante da Bozano e vai parar de feder, tá bom? Para. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrar aqui também, Portugal, que ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara ganha um kit top da Bozano. E quem disser Ola, viva a pegação, o cara ganha um kit top da Ola pra dar uma marretada em alguém, tá bom? Olha, é uma informação aí. A gente falou das manchetes de São Paulo. Sim. É que a repórter do Agora, Aline Fanelli, publicou ontem que Levir teria jantado com o Gustavo num restaurante aqui no Jardins, né? Ah, o Benja daqui a pouco vai ligar pro Gustavo e vai perguntar se o jantar estava bom. O que comeu, né, o Levir? Levir comeu não pato. Pergunta com quem ele jantou, só pergunta assim, mas tava. O que você pediu? Foi um foi jantar onde? Mas se o Levir for o treinador de São Paulo, pra mim será uma surpresa enorme, será. Por quê, Benjamin? Por quê? Porque é o seguinte, quando... Você tem informação de quem será? Não, se eu tivesse, eu tinha falado. Eu não tenho. Ainda mais ele, que é uma boquinha de graça. Eu não tenho informação. Você gosta de falar, mano? Eu acho que nem o São Paulo tem informação também. Mas eu acho que o São Paulo também não sabe nem quem que veio. Então, é isso. Mas não, o que me surpreenderia é o seguinte, que eu conheço o Gustavo há muitos anos, e a gente conversa muito de futebol, conversava. Quando ele entra como diretor de São Paulo, eu não converso mais com ele. Ele te bloqueou, né? Não bloqueou, mas eu não ligo. Mas o perfil mas que o Gustavo... Mas naquela tinta chuvosa, você pensa em religar, o perfil, não? O perfil que o Gustavo gosta... O Gustavo é um cara, é um fã de tecnologia. Ele gosta de cara que usa a tecnologia. Manda ele ir para... Cara que estuda tática. Cara que usa muito scout. Sabe? Um treinador mais moderno. Sempre foi um perfil que ele falava pra mim. E por isso que eu digo, se for o Levir Coupe... É uma surpresa. Pra mim é... Pra mim, é. E se o Ataíde o Leco decidir? O Levir é um baixo treinador, agora na volta dele pro Galo. Quando até fui eu que falei na foto, falei, e o Levir, quando mandaram, quem é que era o Cuca embora? O Cuca foi embora. Levir? Cadê o Levir? Ah, mas ele deu uma sumida no futebol, mas ele tava no Japão. Aí o Levir foi rebaixou, caiu com o Palmeiras. O Levir nunca foi considerado aqui no mercado de São Paulo treinador top, não. Ou foi, top, Levir? Não. Top não, era não. Não, o Levir mas nunca... bom treinador, não falamos top. O Levir aqui nunca foi cogitado, toda vez aqui há anos, olha, eu faço em agosto do ano que vem, 16 anos, está 97. Nunca aqui, quando se caía um treinador de qualquer um dos clubes da gente aqui... E o Levir. Alguém aqui falou, e o Levir, culpe? Mas o Levir ficou muito marcado lá no em Minas, né? Não, mas foi agora, com a volta dele ao Galo, o Levir, gente... Tava lá, até quando o Atlético anunciou o Carinho, anunciou o Levir. Ele foi campeão Levir, São Paulo. Ele foi campeão. Ele foi campeão no Cruzeiro em tudo. Em que ano? Eu tô falando, aqui em São Paulo, o Levir... Tudo, ele nunca foi um treinador vitorioso aqui, O treinador que ganhou tudo no Cruzeiro foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele foi rebaixado com porco. Entendeu? Aqui em São Paulo, nunca o Levir Cup foi citado, e nem Santos, nem São Paulo, nem depois, Corinthians, nem Palmeiras. Depois da saída dele em 2000 de São Paulo, realmente aqui... 2000? Mercado, é, mercado para ele não... Daqui vão 16 anos. Mas, olha, tem que o currículo do Levir e vocês avaliam se é bom ou não. Né? Foi campeão brasileiro da Série B em 88, pela Inter de Limeira. Foi campeão catarinense em 89, pelo Criciúma. Campeão paranaense pelo Paraná em 93. Campeão da Copa do Brasil 96, campeão mineiro 96-98, Recopa Sul-Americana 98, Copa dos Campeões Mineiros 99, Copa Centro-Oeste 99, campeão paulista pelo São Paulo em 2000, campeão brasileiro Série B 2006 pelo Galo, campeão mineiro pelo Galo em 95-2007-2015, Recopa Sul-Americana 2014, Copa do Brasil 2014. Tem bastante. Mas não é um. Não é, não é top. Ele subiu o Botafogo. Os títulos. Vem cá, se você pegar os títulos dele, a gente cansa de falar aqui. Ah, título regional desse, em Minas só tem dois. E no Copa do Brasil aí. E agora, com o Atlético. Não, já tinha em 96. Foi Palmeiras. E ele ganhou do Palmeiras, que era. Tá bom. Então, que era um baita time do Palmeiras. Tá bom. Então, pergunto de novo. Nesses anos todos, no estado 97, que nós estamos aqui. Quando alguém do programa falou, pô, não, meu sonho até então o Levir. Então não é top. O Levir voltou, o Levir voltou à mídia, o Levir voltou a ser cortado. Ninguém fala do Tite também, hein? Agora, é, sim. Então, ninguém falava. Sim, mas, é verdade. E já, eu quero o Tite, eu quero o Tite. Mas quando o Tite veio, ninguém falou que o Tite era top. Bom, pessoal, beleza. É. Eu tô falando que o Levir não é top. O Levir voltou agora. Mas é agora bom treinador. Eu acho que ele é do segundo escalão. Mas quando é ele caiu com o Palmeiras, você não falava isso? Não, eu queria que ele viesse naquela época. Como não? Eu não acho que ele caiu com o Palmeiras, que ele é ruim. Você queria que o Levir viesse? Eu não acho que o Levir, vou repetir, não acho, na época eu queria que ele viesse. O Levir? Na época, pode pegar o programa aí, tem 2002 gravado. Ah, pode pegar. Então, eu não vou falar bobagem. Eu quero ver alguém um dia falei aqui nesse programa que falou, quando o Levir veio, então pega e ouve só a minha gravação. Eu falei que é bom treinador. Eu achava bom treinador. Assim, não é porque ele caiu com o Palmeiras que ele é ruim. Ele é péssimo em qualquer coisa. Não é, não acho. Mas é aquele hotel 3 estrelas. Eu acho que ele é bom, mas não é muito bom. Cadê ele falar? 3 estrelas. Bom treinador. Ele te preenche os requisitos. Você é o 3 estrelas, não é bom? Ele não vai te fazer nada. Ele é sensacional, é bom. Então, é bom. Ele tem um chuveiro gelado. Pra mim, Sombra, desculpa, pra mim hoje. Então, hoje, eu acho que o nível Tite, que é o ponto maior, nível Tite, pra mim, é o meu ponto de vista. É claro. E o segundo nível é ele. Ele e mais uma porrada de jogador. O Cuca, eu acho que o Cuca é melhor. Agora, é melhor, se o São Paulo trouxer ele, vai ser legal. Pra gente é legal, porque o Levir, o Cuca é uma figura. Se o Tite Portuga é 10. Ele é uma figuraça. Se o Tite é 10, o Cuca é 9 e o Levir é 7. O Levir é engraçado, o Levir é divertido. As entrevistas dele são sensacionais. Ele mudou bastante, né? Ele é muito engraçado, cara. Ele é bacana. Sim. Bom. Esse é o Estádio 97, vai para os primeiros ouvintes virgens, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br, inscreva-se para o vestibular 2016. Engove, vai para a curtição? Bom engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esser, construindo com valor! Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses, Dodô. Um registro rapidinho. Registro. Nessa lambança toda que tá a CBF aí, já perderam o primeiro grande patrocinador, hein? É juízo, hein, CBF? Verdade. Alô? Oi, daqui a pouco nós vamos abrir o que ficou faltando ontem, hein? As cápsulas, alô? Você não vai fugir, não. Alô, Dudu? Você vai fugir. Opa, quem fala? É o Henrico. Oi, Henrico, tudo bom? Tudo bom. Henrico do quê? Consegui, baralho. É, conseguiu. Truco. Henrico do quê? Henrico Kaigawa Fagnani. Nossa. Ah, italiano. Kaigawa. Não, Fagnani. Kaigawa é japonês. Sabe? E Fagnani. Então. Fagnani italiano. É um ítalo-nipônico. Tá certo. E qual que... E quantos anos? É 31. RG. Hoje é terça-feira, acabou o campeonato. 3.1. Só tem Masterchef. Eu desisti também. Não. Você não pode ter desistido. Desistiu o quê, RG? Parei. Parou. Mas por quê? Parou com o quê, RG? Parou com o quê? Tem uma hora que parou. Tem uma hora que a gente cansa, velho. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, RG? Eu não errico mais, velho. Ah, isso é verdade. Joga. Acho que é, bom. Quem sabe, né, RG? É, pode ser. E qual que é o bairro? Por que parou esse negócio, né? É aquela era chato pra... Parou por quê? Por que parou? Nossa, como isso é chato, velho. Ainda bem que ninguém mais usa isso. Verdade. É, parou. Não usa mais o quê? Parou por quê? Você continua usando o calção? Não, não, isso aí eu parei, meu. Essa música não rola, velho. É, não. E aquela do Brasil, sou brasileiro. Aquilo é horroroso. Isso é só jogar o Brasil na eliminatória, o que volta? Aquilo é horroroso. Só o Brasil jogar, o que volta? Velho? Olha, parou por quê? Sou brasileiro com muito orgulho. Qual que é pior? É, hã? Não, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, é insuperável. É insuperável. Principalmente quando você toma 7 da Alemanha. Aí é complicado. Ô, Henrico, aí qual que é o bairro, hein? É, o bairro Dom Benjamino, tá aí? Tô. Ah, é Horto Florestal. É o quê? Horto. Ah, Zona Norte, querida. Caiu no Horto, tá morto. GPS meio mesmo, mas dá para fácil, hein? Mas foi fácil, essa foi mas não tenho culpa, eu vou escolher onde ele vai morar. Fácil. E o time? São Paulo, Tricolor. Tricolou, Chipre. Ô, Bota, você gostaria do Levir Coupe? Não. Por quê? Porque, meu, na boa, agora é a hora de um técnico novo no São Paulo. Mas o Levir tá muito ultrapassado, Motinha? No, mas o que é novo? Um técnico novo. Você prefere o Guto Ferreira ou Guto o Levir Ferreira? O meu candidato é o Guto Ferreira. Guto Ferreira, é. Pô, tava com... Olha, eu tava não com Chapecoense, Guto Ferreira. Nada tava contra... lá o novo. Nada contra novos tiraram. Nomes, viu? Mas eu não consigo imaginar esses caras assim... Que não vem com muito... com muita grife. Estofo. O Doriva tava lá e mandaram embora. A mochila é muito pequenininha. O nego chegando... Olha, o Doriva não é novo? Eu não sei, eu não reparei nisso, mas o pessoal comentou no fim de semana, né, Henrico? Que o Milton Cruz ia tirar o Kardec e ia colocar o Rogério. Aí, eu juro, não reparei na hora, mas falaram lá, olha, o Ganso chegou... Não... Não, vai sair o Bastos, não o Kardec não. Eu canso de falar. Eu não sei se isso... O Ganso, ele gosta de peitar um treinador. Sim, nossa, gosta, por baixo. Então eu queria agradecer o Ganso, porque ele fez a substituição certa. Porque o Michel Bastos andava em campo. Achamos o lugar do Ganso, técnico. Andava em campo. O Kardec, ainda que isolado na frente, era muito mais produtivo, assim, muito mais... Movimentava muito mais, né? É o cara alto, pode funcionar na defesa, no escanteio, no ataque, no escanteio. Baita jogador, Kardec! Então, olha, se o Ganso, se você realmente fez essa, trocou essa substituição, parabéns! Mas não é uma coisa legal, né? Eu não sou, viu? Hã? Não é uma coisa legal, né? Você não falou isso quando o Rogério reclamou com o Ney Franco. Pode, mas o Rogério pode, isso. O Rogério é mito, é diferente. Rogério é mito, na boa. Não é porque é mito. Não é porque é mito. Rogério é mito. Nem vou discutir com vocês. Errado. Nem vou discutir com vocês. Não discuta mesmo. Não, faça isso. Eu penso que o novo ele tem que ter oportunidade, sim. Mas o novo, velho, tem que... Vocês nunca querem o novo, não, não, velho. Não é isso, Bota. O novo é o Doriva. O novo tem que ter bagagem. O novo não pode chegar no São Paulo, por exemplo, como o Doriva chegou. Aí é diferente. Como uma criança que ganhou um brinquedo. E tá feliz. Na hora errada. Não pode. Aí dança, velho. Ele não pode chegar menor do que qualquer jogador do grupo. E o cara vai de baixo pra cima. Fica ruim. Ô, amigão, Henrico. O jornalista André Hernan, ele publicou o seguinte, dizeram o seguinte, cara, que a direção de São Paulo tá super blindada, não vaza nada sobre o técnico. Só deixaram escapar que está muito perto de anunciar o técnico. Você acha que é um técnico gringo? É um técnico brasileiro? Eles falaram que gringo não é. Não é? Eles falaram. Mas eu tô perguntando pro Henrico. Eu o que acho, ele acha? Eu acho que vai ser um técnico brasileiro. Brasileiro? Vocês estavam falando do Levi, ele fez um bom trabalho agora, acho que no Galo, mas eu não queria ele no São Paulo agora, não. Se pudesse escolher, queria o Cuca. Tá. Mas se não vem o Cuca, velho, o Levi é mais viável. A gente trabalha por não, se não for o Cuca, aí assim... Olha, o Cuca quer um milhão, Levi, eu prefiro o Levi. O Cuca pediu uma milha já de salário. Já desfez lá o Cuca? Isso é algo que eu contesto, cara. Você pega, por exemplo, o técnico Cuca. Ele pode pedir quanto ele bem entender, mas algum clube paga isso, eu acho que é um absurdo. O Cuca. Ao invés de pagar um alto salário por um cara desse, tá certo? Que é um treinador, velho. Vale muito mais a pena você trazer dois jogadores aí de 500 pau. E os caras vão estar dentro de campo, os caras vão fazer com que... Precisa analisar primeiro se é verdade que o Cuca estaria pedindo esse tal 700 mais 300. 700 dele e 300 de uma possível comissão técnica. Agora sim, o Cuca, ele tá com um problema familiar. O irmão dele, o Cuquinha, tá com um problema no coração. Mas já segundo operou, eu li. Que pena. Parece que operou já. É, não, tudo bem. Operou e sim. Tá bem. Não, mas ele na... quer, diz que quer aguardar isso aí, li, tirar da frente. Resolver. Então, vai ver que o... Olha, gente, vai ver que o Cuca, nesse momento, quer sossego. Às vezes é melhor ele chegar, ver o que vai acontecer aí no mercado. Respira. Depois ver quem que vai cair. Porque no Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcho, alguém vai cair. Sempre assim, sempre cai. Cai toda hora. É bom ele ficar com a Cuca fresca. Eu não sou advogado, mas duvido que o cara, que o Cuca vai pedir um milhão aqui pra time brasileiro. Mas você pode escolher. É o papo que rolou, né? Vai pedir não. Ele pode escolher onde treinar. Quem vai pagar isso, Benjamin? Quem vai pagar um milhão pra técnico? Sempre tem o que paga, RG. Amanhã aparece o Inter da vida. Olha, o Inter ofereceu, olha, se pro Tite, que diz Roberto de Andrade, a proposta que ele deu pro Tite, quando o Tite veio agora, voltou pro Corinthians, a proposta do Inter era, segundo ele, infinitamente maior. O dobro. Era o dobro do que o Tite ganha hoje. Ok? Uhum. Faz as contas. É óbvio que o Tite não ganha R$100 mil no Corinthians, tá certo? Não, não. Se foi infinitamente maior... 350 pau. Vê quanto que o Inter ofereceu ao Tite. Ué, diz que tem técnico aí ganhando 700. Hã? É. Então. Diz que tem técnico aí ganhando 700. Então. E outra coisa, por exemplo, pague? Olha, vamos supor que tem patrocínio, tem possibilidade de time ser patrocinado por $10 milhões por ano. Se eu sou técnico, pra esse time eu não vou por menos de R$1 milhão. Lógico, porque se tem dinheiro lá... Se eu sou jogador, pra esse time eu não vou por menos de R$1 milhão. E te digo mais, você tá jogando contra o Corinthians. Se você começa com R$1 milhão pelo técnico, você imagina o time, cara. E te digo mais, se o Cuca... E te digo mais, salário europeu. E te digo mais, RG, se o Cuca ficar aí e falar, você quer saber de uma coisa? Esse primeiro semestre aí... Ficar de boa. Eu tô a fim de dar uma descansada. Porque o primeiro semestre, campeonato estadual que ninguém tá nem aí. Mas tem a Libertadores, porra. Meio do ano, do ano tem Olimpíada. Dos times que vão pra Libertadores, o Grêmio não vai chamar ele, o Corinthians não vai chamar ele, o Palmeiras não vai chamar ele. O único que pode chamar ele é o São Paulo. Então pode. É o único. Se ele fica aí e fala, vamos descansar 6 meses, ano que vem, gente, é o seguinte, tem a Libertadores, mas o primeiro semestre tem esses estaduais mortos. No Rio de Janeiro, por exemplo, não vai ter Maracanã, não vai ter Engenhão por causa de Olimpíada. Bom, o cara fica aí 6 meses parado, vende R$1 milhão e ainda paga R$1,5 milhão pra ele daqui 6 meses. Oi? Fala, Henrique. Não, no caso, assim, tudo bem, pelo lado do Cuca seria isso, mas o São Paulo, ele tem que trazer um técnico que ele já planeje ficar com ele pelo menos um ano, mas né? Mas que planejamento, desculpa, que planejamento São Paulo tá fazendo, cara? São Paulo mandou o Doriva embora, o quê, um mês já ou não? Já, mais de um mês, o São Paulo mandou o Doriva embora. Ah, mas aí esperou o campeonato acabar, né? Ótimo. Hoje é dia 8 de dezembro. O São Paulo, dos que estão na Libertadores, é o que mais tem que se preocupar, porque é o que joga primeiro. Gente, São Paulo estreia dia 3 de fevereiro. É. 3 de fevereiro é quando o São Paulo tem o jogo da Libertadores. E eu não sei, cara. Não achamos nome, estamos estudando. Aí entra e toma piaba, pode acontecer, pode não, mas vamos supor, toma piaba, já viu o discurso. Ah, mas putz, meu, não deu tempo, tava montando o time. Porra, São Paulo teve, olha, o Atlético Mineiro mandou o Levir embora, deu uma semana, anunciou o Aguirre. Cruzeiro, Mano Menezes foi embora, Cruzeiro anunciou hoje oficialmente o David. E o São Paulo, cara, foi um mês e pouco. Nada, né? Ah, não estamos vendo. Não decidimos. Agora você vê consenso. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro, tanto que se especulava, não, é o Fernando Rubeiro lá do Guarani. Sidorf! Quem vai é o Sidorf. Sidorf, né? Fechou com o David, assistente do Mano Menezes. Não. Estão apostando no agora, novo. Agora, o Fábio agora, foi pedir agora, o David. Agora, se começar mal o ano, né? Perder da Caldense, daí os caras mandam embora. Lógico que não. Aí vão lá no Cuca, quanto você quer? R$1.200.000 agora. Então, veja, mas isso que não pode acontecer com o São Paulo, né, no caso, porque a torcida do São Paulo não é muito paciente. Então, eu acho que tem que vir um técnico que, não, sei que unanimidade seria difícil, mas um técnico que a torcida banque, que acredite que ele vá fazer o trabalho. Mas deixa eu te falar, cara, parece que o São Paulo... Nada, velho. Olha, juro, parece que o São Paulo tá tentando trazer o Guardiola. Porque faz um mês e meio, um mês que não tem treinador. Ah, esse aqui não, o outro não, esse eu não quero, não quero estrangeiro. É estranho, não quero, né? Porque... não quero que use óculos, não quero que seja cabelo louro. Ah, não dá pra entender. Eles devem estar com a preocupação de ser um técnico canhoto. Esse ano que passou, esse ano aí que tá chegando ao fim, Lisca doido, o São Paulo ficou meses e pagou uma fortuna de comissão lá pro ou ficou de pagar pro empresário lá do Dória, o zagueiro canhoto, o famoso zagueiro canhoto. Eu acho que agora a questão é que precisa de um técnico canhoto. Você lembra algum? Eu não lembro. Não. Ah, não sei. Algum canhoto? Treinador canhoto? É. Ô Henrico, não tem nada a ver com nós, mas tem, né? Muricy Ramalho, nesse momento, se apresentando no Flamengo. É o seguinte, que eu tô ficando louco, viu, mano? É um cara que eu gostava do São Paulo. Apesar da última passagem dele, o final não ter sido bom. É que a gente tá falando, né? Que não tem o planejamento, mas com o planejamento, o Muricy ia ser muito bom pra essa reformulação do São Paulo. Eu acho que o Muricy, ele vai mudar totalmente o que ele era e ele vai tentar se reinventar. Se vai dar certo, eu não sei. Bom, o Flamengo comprou a ideia dele, né? Ou ele comprou a ideia do Flamengo, no caso. Eu acho que foi a segunda opção que você deu aí. Oi, diga, Henrique. No caso, vocês estão falando do Jean. Você não queria o Jean de volta no São Paulo? Puta, meu. Assim, melhor do que o Hudson. Ah, sim, então. E é um jogador que já tem passagem no clube. Eu acho que ele... O futebol brasileiro, ele... Não sei se tem muitos jogadores melhores que ele. É, melhor que o Hudson talvez... seria. Ah, não, melhor que o Hudson com certeza. E acho que seria viável, assim, ele voltar pro São Paulo. Não sei, cara, porque falaram que ele ganha uma fortuna no Fluminense. Quanto? Diz que o Jean ganha 400 conto no Flu. Não é isso, Benjamin? Não acho que é o tipo do jogador que o São Paulo traria de volta e toparia chegar... Dizem, o teto agora do São Paulo é 300, né? Não acho nem que seria o tipo de jogador que o São Paulo toparia pagar 300. Acho que é mais fácil ele pro Palmeiras. Mas ele não é na mesma posição do Thiago Mendes, segundo volante pela direita? Ali? Saída? Mas São Paulo precisa do primeiro volante, número 5. Gente, a questão também é a seguinte. Fica nessa aí, é a mesma posição, é a mesma posição. Tá bom. Então você só vai ter um jogador bom pra cada posição. Aí chega lá numa hora... Olha, machuca. O Thiago Mendes machucou. Quem tem aí? O Palmeiras perdeu o Grabiel aí. Mas é que você mesmo disse que o Jean não é um jogador de banco. Não, eu sei. Mas eu só estou dizendo. Concordo. Não acho que o Jean é de banco. Mas poderia fazer dupla Jean e Thiago Mendes. Um jogo mais fácil? Já teve a dupla Jean e Hernanes? Richarlison e Hernanes? Henrico! Oi, Sombra. Então dá, esse é o palpite final. Dá pra participar do Tá Sempre Misto? Do quiz? Do quiz, isso? Olá. Eu não sei, se chegar aqui o quiz pra mim, vai dar. Tá chegando. Boa, aí, tá chegando, então. Aí, vinheta, DJ. Quiz para sempre mito. Você já sabe como que é, né? Você tem 10 segundos pra dizer qual é a alternativa. Eu tenho aqui 14 questões. Você escolhe qual é a questão que você quer. Se você escolher a 1, depois eu vou pra 2, 3, 4. Se você escolher a 7, eu vou pra 8, 9, na sequência. Beleza. Errou, dançou. Se acertar as 5 questões, vai entrar no sorteio pra poder assistir o jogo na lateral do gramado, cara. Não é legal? Legal, hein? Bacana. Pode começar da 1 em diante. Da 1? Da 1. Você está certo disso? Ele tá confiante, o ouvinte tá confiante. Você está certo? Escolheu? Tá escolhido. Então vamos lá. Questão número 1. Em que ano Rogério Ceni teve a maior artilharia de sua carreira? Alternativa A, 2005. Alternativa B, 2006. Alternativa C, 2007. Tempo. Foi em 2005. Muito bem, olha aí, tá afinado, tá afinadíssimo, hein? 2005, alternativa A, 21 gols fez em 2005. Mas muito artilheiro. Opa, caramba. Você travando a portuguesa que não tem isso na carreira toda. Vamos lá agora, pergunta número 2. É um mito, né? Rogério Ceni tem o recorde nacional de maior número de participações em edições do Campeonato Brasileiro. Quantas participações foram? Alternativa A, 22. Alternativa B, 23. Alternativa C, 25. Tempo. Putz, 23? 23? Rapaz! Meu amigo, não foi dessa vez. Moiou. Bom, eu acredito que você vai conseguir assistir o jogo com a gente no camarote da Passaporte FC, mas na lateral do gramado não teve jeito. Nananina não. Nananina não. Tá bom? Mas tá aí você vai lá, confortável, vai com a limusine da Paris Vegas, vai chegar no camarote lá com comida e bebida liberada, que bacana, hein? Pô, legal, é isso já... Vai fazer um estádio 97 com a gente lá, vai ser bacana demais. Você já ganhei ou já vai ter um sorteio depois? Olha, eu diria que você já está dentro. Ah, eu também acho. Diria que você está dentro. Já está dentro. Você fez aí o mínimo um ponto, já tá dentro. Pelo saldo de gols, entendeu? Você tá dentro. Número de vitórias. Desde 2001, primeira vez, eu sempre tento, falei, pô, não consigo ligar, hoje consegui. Legal. Sempre, toda terça eu tento. Eu conheci o programa através do Bruno Prado, filho do Flávio Prado, que estava comigo. O Bruno, inclusive, esteve participando do Estádio 97 uma vez, quando ele nem ainda trabalhava na imprensa, quando ele ainda era só o filho do Flávio. Ele vinha assistir. Sim, sim. Ele foi lá na Doutor Arnaldo. E o Bruno sempre foi o cara que passou todas as informações para o pai. Mas você sabe o que eu acho legal do Bruno? Ele é um cara extremamente imparcial, inteligente e profundo conhecedor do que ele está falando. Sim, muito bom no que faz. Olha, parecia você falando agora do Mota. Ele que trabalha comigo na Rede TV. Trabalha comigo lá, Arnaldo. Falei de quem? Cláudio Mota, meu parceiro, meu truco. Olha aí, Motinha, viu? Elogios do Benjinha, cara. É parceiro, isso é truta. O montador do Presépio Zumbi, cara. É truta, é parceiro. Ô, ele sobra. Fala, Silvio. Ele trabalha comigo lá na Rede TV, malandro, não é ele? Trabalha, não, não é ele, sei. Não vejo Rede TV. É. Ah, então, eu já fiz programa com você. Quer dizer, ninguém é ninguém vê, né, malandro? Mas ele tá lá comigo. Tá lá? Então, tá, claro que tá, malandro. Tá ganhando dinheiro, tá, é o que importa. É prego no tamanco do bambu, né, mano? Como que é? É prego no tamanco de bambu, malandro. Henrico, um abraço pra você. Vou fazer só o merchan, Faça. Ola, viva a pegação. Ganhou um kit Ola, rapaz. Vai dar uma sarobada em alguém, mano. Sarobada. Só a nova linha Bozano me garante um barbeagem fenomenal. Boa. Também ganhou um kit Bozano, parabéns. Kit bacana. Top. Um abraço pra todos vocês, vocês são impagáveis mesmo. Valeu, cara. Impagáveis. Obrigado, viu? Fica Vamos na linha. Pagar. Valeu. Valeu. E aí, galera do Estádio 97, aqui é o André Kisser, Guidaica da Sepultura, São Paulino. Falar um pouco do Rogério Ceni. Eu tive o privilégio de ver a carreira dele inteira pelo Tricolor. 25 anos, né, de São Paulo, acompanhar de perto toda essa história espetacular e única, né, do futebol mundial. E, além do mais, é um cara que eu conheço, né, também de perto pelo gosto musical dele, do rock and roll, né, se aproximou a gente também. E ter conhecido um jogador, um ídolo, né, nos vestiários e ter um contato um pouco mais pessoal com ele. E, meu, um mito já disse tudo, né, meu, o que ele fez pelo São Paulo, o que ele fez pelo clube, né, principalmente na época que a gente vive, todos os recordes que ele quebrou, o amor pela camisa, pelo símbolo do Tricolor Paulista, pela instituição São Paulo Futebol Clube, ele virou realmente um torcedor dentro do campo, né, um líder, né, como São Paulo nunca teve. E eu acho que os nossos queridos adversários, né, os caras que não acompanharam o Rogério Ceni de tão perto, né, como o São Paulino, vão ter que admitir que ele realmente foi um mito do futebol, porque são grandes números, né? Como os grandes craques do passado, que fica são mais as coisas positivas, né? Então vai ser aí nos próximos anos é que esses números vão cair como uma avalanche, né? Como um tsunami, né? De todos os recordes e todos os feitos, né, que esse jogador fez. E como São Paulino, só agradecer, né? Muito obrigado por tudo, de ter proporcionado tanta alegria, tantos momentos assim inesquecíveis e memoráveis, né, pro resto da vida. E é isso, meu. Desejar toda a sorte do mundo nessa nova fase, né, da carreira profissional do Rogério. Ele se prepare aí para ser técnico ou presidente, o que for que ele for escolher para a carreira dele. Sorte total. E que conte sempre com o torcedor São Paulino, né? Eu como torcedor ou como amigo também, estaremos sempre aí para apoiar o grande Rogério Ceni. Valeu, mito. Valeu por tudo. Olha aí, Andrés, que isso é pouco São Paulino, Andrés? Não, o Andrés é São Paulo doente, na minha opinião, um dos maiores músicos do país, mas vou te falar, conheço o Andrés há muito tempo, é meu amigo. Que esse cara gosta do Rogério Ceni, cara. Incrível, né? É impressionante. E não é de hoje, não. Diferente de outro integrante aqui do programa. Esse gosta mesmo. Outro integrante aqui do programa. A TV1 que começou a gostar em 2005. Até, é isso, né? E em 2013 e 2014 tinha a hashtag aposenta-mito. Mas se o Rogério fosse da bossa. Ó, se o Rogério curtisse uma bossa nova, o Andrés não ia gostar tanto assim. Não, nada a ver. Eu acho. Nada a ver. Eu acho. Meu filho. Teu filho entra. Meu filho. Ah, é. O gosto estádio 97 da Energia 97 FM. Estádio 97 informa. Olha, palmeirense. Opa, fala de nós, que é legal. Há quem já diga que o volante Rodrigo, do Goiás, jogador que chega livre de custos, impostos. Deve ser novo volante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí, ó, setor Volância. Vocês foram arrumar a treta com os porcos? Vocês saíram no preju, velho. Por quê, mano? Porque se vocês não tivessem arrumado aquele monte de treta com a porcada aí, o porco podia tirar o pé, pegar e falar, ó, então contrata aí, São Paulo. Ia deixar as migalhas lá pros caras. Fala, ó, pega aí, véio. Ó, pega aí o cara, então. Meu time já tá inflacionado nessa posição com 4, 5 jogadores, que se não jogar o Gabriel, vai jogar o Matheus Salles. Se não jogar o Matheus Salles, vai jogar o Amaral. Se não jogar o Amaral, vai jogar aquele outro raio que o Pacheco é ruim pra diabo. Não, Arouca ainda é bom. Você fala besteira, né? É, agora, vocês arrumaram com os caras, velho? Vocês arrumaram aquele bagulho de negócio de chapéu pra lá, chapéu pra cá? Olha lá o que aconteceu. Como você fala? Agora o Palmeiras tá no veneno. Tô errado, Domênico? Palmeiras tá com, então, Palmeiras tá com sangue nos olhos. Quem gasta, dinheiro no veneno só faz bobagem. O Paulo Nobre, falou que vai comprar o jogador e pôr no Palmeiras C. Mano, é o Rodrigo do Goiás, não é o... É. Não. Pô, calma aí, mas pode ser um grande jogador. Pode ser, como não pode ser? Ô Bocozão. Não, pode ser. Quem é o melhor jogador que terminou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo hoje? Thiago Mendes, veio da onde? Do Goiás. Aí que tá, seu mané. Mano, mas aí você tá falando, o melhor jogador do elenco do São Paulo hoje. Eu sou contra criticar a contratação só porque o nego não é conhecido. É lógico. Não é criticar, mas é uma incógnita. Não é um jogador que você vai colocar. Se você quer certeza, nossa, leva o Messi. É. Parece que ele se apresenta amanhã. E outra coisa, viu? O mano é bobagem. Se vocês quiserem, ô Jojo. Sim. Vai voltar o Michael Leite e o Leandro. Não, que Michael Leite. A gente empresta pra vocês, não tem essa. O Leandrinho, não tem essa briga, não. A gente empresta. É, o Leandrinho vai voltar, velho. Leandrinho. Esse jogador é empresário. Esse a gente empresta. A gente é amigo. A gente é brother, irmão. De Troia da porra. Ô, Narigudo, vamos falar agora da Esser. Na sequência, eu vou continuar abrindo aqui os envelopes da Cápsula do Tempo, onde nós aqui mostramos, começamos abrindo ontem os envelopes, né? E vamos saber quem é o vencedor da Cápsula do Tempo e quem é o grande jegue do programa. E olha, acabou agora a votação lá em Brasília. Ah. Uma coisa complicou, hein? Pra quem? O governo. Foi eleita a chapa da oposição, que é pra compor aquela comissão especial de impeachment. Ah, tava claro isso. Foi voto secreto. Pra tristeza de Cláudio Mota. Tava claro, né? Então, olha... Tá caindo somente a casa, hoje, hein? Depois da cartinha... Tá caindo a casa, quer, hein? Domênico? O que você quer, Domênico? Você quer conforto? É, eu quero você quer lazer completo no bairro que você já gosta de morar? Quero ver alguém cair. É essa que você quer, Dodô. Quero alguém cair. É essa que você quer, Dodô. O Le Village da Esser tem apartamentos de 59 metros quadrados, com 2 dormitórios, uma suíte na Casa Verde, um dos bairros mais tradicionais e acolhedores de São Paulo. São mais de 4 mil metros quadrados de terreno com tudo para você viver bem. Piscinas com solar, redário, quadra, fitness, pet place e espaço gourmet. É um novo jeito de morar ou investir com todo o charme da sua querida Casa Verde, Dodozito. E a tradição da marca Esser que garante a melhor negociação e conta com mais de 92% de clientes satisfeitos. Então você quer a novidade mais charmosa e bem localizada da região? É Esser que você quer? É essa que eu quero, amigão. Vá visitar o showroom na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1735. Ou ligue agora mesmo lá na Esser, 3951-3888. 3951-3888 e fale com o consultor Esser. É bom morar na Casa Verde, Dodozito? O melhor bairro que tem. Certeza? Eu garanto. Então vá na do Dodô, amigão. Vá lá conhecer o Le Village da Esser. Um abração pro Rafael Horn, que vai jogar sexta. Ah, vai jogar? Porque pra quem não lembra, né? O Rafael Horn foi jogador de futebol, chegou a estar nos aspirantes do São Paulo. Sim. E no primeiro mundial, no segundo mundial de São Paulo, se você entrar no Wikipédia, ele está na relação dos campeões mundiais. Você tá brincando? Só que ele jogou... Pode o falar. Horn? É. Ele chegou a jogar um jogo na Libertadores no Morumbi. Ele entrou no segundo tempo. Então, é verdade. Se você entrar no Wikipedia lá, Rafael Horn, tá lá. Que legal, hein? É, muito legal. Não sabia disso não, hein? Sexta ele joga. Ele vai jogar, acho que 15, 20 posição? Minutos. Ele era meia. Meia? É. Meia de meia boca? Não. Ah. Meia esquerda. Hoje ele é meia esquerda do Macau. Meia boca. Hoje ele é meia esquerda do Macau, porque ele jogou no São Paulo. Ô, Horn, faz assim, você jogar bola é muito ruim, bicho. Não vai não. um conselho melhor pra você. Vai no navio do Energia na Veia. É, meu amigo, o Horn tem o fã-clube do Roupa Nova. O Benja me contou. É, ele faz parte? Faz parte. Não, presidente do fã-clube. Ah, é? É, é. Exatamente. Tatuou, então faça como o Rafael Horn. Vá no navio do Energia na Veia. É, sai em março, hein? 3 dias, 3 noites. Os melhores DJs tocando flashback. Dodô, Silvio Ribeiro animando a festa, festa do Branco, festa do Havaí, a festa fantasia do Energia na Veia. Todo mundo que vai no navio vai fantasiado nessa festa. É bem legal. E criam fantasias que são extremamente inteligentes, né, cara? Ah, muito legal. Olha, o pessoal tem uma criatividade que é sensacional. Então, se você quer fazer parte aí dessa grande celebração, desse navio aí de 3 dias e 3 noites, esse mini cruzeiro maravilhoso do Energia na Veia, que está em seu 10º ano, ligue agora na promoção, tem uma equipe pronta a lhe atender. 3624-9007. 3624-9007. E sabe que você pode parcelar em 12 vezes? Pra que você investir uma fortuna nesse verão, pagando aí qualquer casa de locação aí no litoral, entendeu? Tá tudo, quanto é? 10 pau, 20 pau, 30 pau. Imagina, rapaz. Faça um fim de semana, um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites com o navio do Energia na Veia. Então, vai se arrepender, velho. Opção muito mais barata que você ficar alugando casa aí no litoral. 3624-9007. E você pode parcelar em 12 vezes, hein? Nossa, 12 você não vai se arrepender, Sombra, tenho certeza. Pô, sensacional, velho. Não é? Lá você vai purificar a sua alma. É um fim de semana maravilhoso. Vai ter o show do Rudy Landucci com a banda... Com certeza, Trio de Quatro. Trio de Quatro. É isso. Aliás, um show inédito do Rudy, que ele vem se apresentando... Vai ser o terceiro ano, terceiro, né, Rudy? Terceiro ano, isso. É, a família do Rudy gostou tanto o ano passado. Chorou, né, esse ano. O quê? Teu pai não chorou quando viu? Chorou. Foi o encontro do meu pai com a minha mãe, foi legal pra caramba. É, aí é que não, eles foram separados desde os 2 anos de idade. Ah. E foi legal, pô, tá todo mundo junto. As festas da rádio lá, todo mundo. Tá legal, mano. Demais. Então, olha, feliz, ligue agora, 3624-9007. 3624-9007. Se você fechar agora lá na promoção, você vai ter direito até pegar autógrafo com o Rudy no, no camarim. Olha. Sim. É, vai conhecer o Rudy lá, velho. Olha aí que bacana. É, fica de cuequinha lá no camarim. Vai conhecer o Tobias também. É. Vai conhecer o Tobias, o Calção. É. Com certeza, então, o navio agora. É sensacional. 3624-9007. Navio é sensacional. Ouro. Vamos ver aqui, vamos abrir a cápsula. Ele agora. Antes de falar com vocês, eu pedi um treinador canhoto. Eu era lateral esquerdo do Flamengo, reserva. Eu bati com a perna esquerda, se quiser. Eu tô agora pagando, fiz uma dívida pra pagar o bingo. Eu fiquei sabendo. Tá feia a coisa, né? Não tem financeira. Não tá fácil pra ninguém, hein, velho. Ora, você pagando dívida de jogo. É seu isso aí? Meu chefe é um treinador, né? É meu. É o seu? Vai. É o seu? É meu. Por si mesmo. Deixa eu ver aqui. Você tá vendo a tabela. Você já abriu? Não, repassa o placar. Vamos lá, atenção. Calma, depois. Lembrando que... Rudy Landucci tem 20 pontos, está na lanterna. Levando o chapéu de Obrigado. Bento tem 30 pontos, Mota 40 e Mano 50 pontos. Essa é a pontuação até agora da cápsula do tempo. Okay, aqui, se você acerta um time, não importa a posição, são 10 pontos. Se você acerta o time entre os 4 e a posição, são 15 pontos. Se acerta o campeão, são 20 pontos. Boa. Muito bem, então vamos lá. 20º lugar. Figueirense. Errei. Figueirense não ficou entre os outros. Nem caiu. Boa sombra. Havaí, 19º lugar. Acertou. 10 pontos. Tá lá. É. Curitiba, 18º. Errei. Errou. Chapecoense, 17º. 10 pontos. Boa sombra. 10 pontos. Olha, todos ficaram por ali, mas só acertei um que ficou entre os 4. Quarto colocado, Internacional. Errei. Todo mundo colocou o Inter. Terceiro colocado, Cruzeiro. Boa, errei. Sombra. Se errar mais um, empatou. Vice-campeão, Palmeiras. Boa, Sombra. O que você fez, velho? Campeão, São Paulo. Boa, 20. Empatamos. Empatado. 20 pontos, Sombra. Em caso de empate, os dois usam o chapéu de burro. É, não, mas na verdade o critério de desempate é a função da rádio, né? Então eu vou usar. Humorista é o que usa. Não, tô ferrado, velho. O humorista sempre leva pior. O humorista é a escória da sociedade. Vamos pegar o RG. Não, mas teve um ano que usou os dois, o Benja e o Sombra. RG. Convém? Ano passado ele usou. Eu tenho até a foto do Benja aqui. Você é ridículo, hein? Esse ano ele fugiu, né? Amarelo. Vai, RG. Amarelo, amarelo. Você acertou ele? Amarelo. O Bá falou que você amarelou. Amarelou, Bá. Vamos ver. Você mandou e-mail, Bá. Vamos lá, vamos lá. Amarelei não, filho da mãe. Foi você. Ai, ai, ai. Amarelo. A RG vai bem. RG é malandro. Vem não, vem não. O Sobra tá com... Não, tô respondendo uma mensagem. Só um minuto. Menos rebaixado. Meu Deus. Quatro. Goiás. Aí, acertou. Acertou. Dez. Dez. Dez. Joinville, 19º. RG. 18º, Atlético Paranaense. Aí não, é Atlético. 17º, Havaí, velho. Na mosca. Na mosca. Ancião vai bem. 34. Quarto colocado, Palmeiras. Errou. Terceiro colocado, São Paulo Futebol Clube. 45. Mais 10 pontos. Vice-campeão Internacional. Todo mundo pôs o Inter, velho. Resolvi ir de Inter. Campeão. Quem? Santos Futebol Clube. O coração falou mais 41 mil. Eu falei Palmeiras também. Faz 20 anos que todo mundo aposta no Inter. Todo mundo pôs o Inter. Vai ter mais que ninguém vai apostar e o Inter vai chegar. O pior que eu falo isso, né? Inter e Grêmio, todo ano. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a cápsula do Portuga. Ok? E do amarelo que eu vou abrir. Estádio 97 tem oferecimento de Recuperplast, Dodô. É, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Tem muita gente aí com problemas. Opa, problemas. Problemas. É, mas esses problemas aqui, por exemplo, infiltrações. Problemas. Dá o endereço de gente que você. O seu problema é pior. Eu tô com muito problema. O seu problema é vazamento. O dela é pior. Mas você, meu amigo, você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, problemas de umidade, você tem que proteger a sua casa. Eu vou indicar agora um dos produtos que com certeza vai resolver todos esses problemas e você não vai ter mais medo da chuva. Impermeabilizantes Recuperplast é a solução. Porque Recuperplast é 3 em 1. Primeira demão, sela. Segunda demão, pinta. E terceira demão, impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recuperplast também é o único com garantia de 5 anos, meu amigo. É, você vai encontrar Recuperplast nas boas lojas do ramo, olha só. E você pode encontrar também, acessando, ali você vai consultar todas as lojas. Tá tudo lá, esclarecido para você no www.sinteplast.com.br, tá bom? Ó, te mandar um abraço aqui pro senhor Pedro. O senhor Pedro é Santista, RG. Ô, seu Pedrão! Proprietário das lojas Zebrão Materiais para Construção. Zebrão, boa! Zebrão agora, eu vi o Zebrão. Um grande abraço pro seu Pedro Santista aí. Ô, seu Pedro! Impermeabilizantes, você já sabe, guarde aí. Impermeabilizantes é Recuperplast, porque é máxima proteção para toda a sua casa, meu amigo. A loja Zebrão. Amigo corintiano! Sabia que chegou à loja do Estádio 97 uma nova coleção de relógios em homenagem ao Hexa do Corinthians? Uma série limitadíssima. Então, se você quer comprar um presente legal para você, ou para amigo secreto, ou para alguém da sua família, algum corintiano, essa é a dica. Acesse lá a loja do Estádio 97.com.br. Só lá você vai encontrar os relógios Hexa do Corinthians, tá bom? Série limitada. Então acessa lá, loja do estádio 97.com.br. Série limitada. O relógio do Hexa você encontra na loja do estádio 97.com.br. Vamos a mais ouvintes. Agora é hora do momento sem parar, hein? Três ouvintes virgens. Só ouvintes virgens hoje, porque hoje é terça-feira. Só os virgens participando. Vamos lá. Três ouvintes virgens no oferecimento de Sem Parar. Agora, Sem Parar funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. É. Alô. Gostosa. Alô. Alô. Quem fala? Wagner de Vasconcelos Reis. E é Wagner com V ou com W? Com W, Dodô. E quantos anos? 34. RG, 3.4 hoje. Hoje, RG. Ah, mas plenário aí... Plenário pegando fogo. Ah, aí pode ser o... O quê? O Vasco da Gama, o Vasconcelos, o Vasco... Ah, é Vasco, velho. Ah, sensacional. É, Vasco foi, velho. É. Vasco foi, é verdade. Sensacional, nossa, mas salvou a hora em legal grande estilo. Legal pra caramba caiu o Vasco. E o bairro? Parque América. Ah, Parque é. América, velho. Agora, agora o bicho vai pegar, velho. Agora, ferrou. Vai de cotovelo aí, velho. Vai. Tá tranquilo? Vai, é o cotovelo. Parque América, existem 500. É. O que Parque eu América. Mais conheço, ela é. É em Rio Grande da Serra. Errou feio, velho. Nossa, velho. Vai, vai. Parque vai. América tem Rio Grande da Serra. Cotovelo. Tem Guarulhos. Tem no ABC. Parque, ele vai, fica é. Atrás do autódromo de Interlagos. Mas calma, nossa. Eu ia falar. Eu ia falar agora. Não falou. Não deu tempo, né? Ah, mas ele atravessou. É, ele foi, ele nasceu de 6 meses, senhor. Não, foi mal, beijinho. Foi mal. Nós, quando então, convém. Essa noite eu sonhei como o Landucci. Oh, que gostoso. Albergue 4. Eu tava. Nossa. É. Eu sonhei isso com o Mota também, tá ok? Ô, Bolsonaro. Tá bem lembrado. Como que é o negócio? Ah, eu sonhei com o Mota também. Mas que é. Foi um sonho erótico? É, exatamente. Não, se tiver uma bota Deus. E uma caixa de pregos afiados no penhasco, você salva quem? Pular do penhasco com prego? Não, tem que salvar um. Ah, eu vou com o peitoral aberto em cima dos pregos, tá ok? Ô Sombra, eu tava pensando, já que eu sou um político, tá ok? E lançar um desafio das pessoas mandarem pergunta e eu responder depois gravado, tá ok? Ok. Você acha boa ideia? Ah, ótima ideia, perfeita ideia. E manda pra onde isso, hein? Manda as perguntas? Mota, arroba, Twitter, da rádio, não, galera. Manda pra mota, arroba, não, 97. Obrigado, eu não vou entrar nesse Twitter. Tinha que criar um e-mail, né? Não, manda aqui, estádio 97, arroba 97fm.com.br. Tá bom, pergunta para o Bolsonaro que eu vou responder a todos vocês, como eu faço com o Benjão. Ô Bolsonaro, se o Mota... Quem é Mota? É o integrante aqui do estádio 97. Precisasse de uma transfusão de sangue, que só o senhor tem esse sangue. Não, eu faria, com certeza. Porque o ser humano em primeiro lugar, entendeu? Não tem problema não, isso eu faria. Não tem piada aqui, o Mota, nada contra o Mota, tá ok? Agora, o penhasco eu me jogaria, com certeza. O cara matou o personagem. Não, matou. O personagem pra mim acabou de morrer agora. Não, você faz isso. Acabou de morrer. Olha só, o personagem. Depois. Um minuto de silêncio pro A gente se ferra aqui, o Sombra sabe o que eu tô falando, tá ok? Ah, você é cagão, certo. Né? Aí, Mota, tá vendo? É cagão. Não, vem abraçar, ele foi bem. Você que foi mal. Você que foi mal, né? Não, é o personagem, o politicamente correto. São tudo bunda. Depois, quem se ferra sou eu. Sombra tem razão. Eu faço a campanha pra doar sangue aí. Tem que doar sangue. Tem que doar sangue. Faz a campanha pra doar sangue aí. Isso é outra história. Tô brincando com você. Não brinca com uma coisa séria. Time, Wagner. Time. Convém. Babaca. Tricolor do Morumbi. Babaca é você. Babaca. Tricolor. Ele falou amarelão. Vai. Segue. Tricolor. Wagner. Fala. E aí, rapaz? Nosso time não tem treinador, e aí, meu? Não tem treinador, não tem zaga, não tem nada, tá uma fartura o nosso time, viu? Mas nós temos vice de futebol. É, mas tem chefe pra caramba, né? Nós temos vice de futebol. Mas não tem palavra, né? Nós temos diretor remunerado com bônus de merda. O vice não tem palavra. A Thaíde tá lá. O vice não tem palavra, porque ele falou que se não tivesse um título esse ano, ele pedia as contas. Ah, mas ele vai, calma. Pode ele não tem palavra. Semestre. Aliás, o Leco falou que em 15 dias, depois do 6-1. Soletri, 15 dias sairia. 15. Sairia o novo técnico, que teria novidade e tal. Até agora não falou nada. Já passou. Cota, por que você tem essa mania de se vestir igual o Benja? É, porque é paga pau, Sobra. Por quê? Mas eu visto aquilo que eu quero, né? Não precisa pagar pra mim investir, né? Agora fala fora do ar que você falou. Você pagar pra mim. Você prefere o quê? Pagar pra mim. É, pagar pra mim. Me investir. Me investe, tu veste. Eu visto o que eu quero, né? Você viu o relógio dele? O que tem o relógio dele, né? Do Rogério Ceni, né? Do Mito? Olha que bonitinho, o Mota combina relógio com a camisa. O Mota é style. Esse relógio é caro, hein? Cuidado pra você não quebrar. O Mota quanto é style. Quanto que o Chuchu pagou esse relógio? É, tudo quantos isso? Quantos dólares? Olha! E passou na alfândega, tranquilo? Não, o relógio aqui eu comprei. Foi no pulso, né? Parabéns, hein, Mota? Olha, o Mota com relógio de 2 mil dólares. O Mota é style, velho. Ô, Motinha. Relógio bom é da loja do estádio, do Mito. Ô, é. Motinha. Oi, fala. Eu queria falar que eu adoro você de paixão, Motinha. Vai pegar, velho. Eu, Motinha? Motinha conquistou. Motinha! Motinha! Esse cara fazer o teste da farinha. Mas o que eu fiz que você gosta tanto de mim, amigo? Arrumou um negócio. Vai empurrar a janta hoje. Oxe, respeito com o rapaz aí. Gente, deixa o Wagner. Cara, é São Paulino. Fala, Wagner. Fala com o Motinha. Mas não é só o Motinha, não. Eu fiquei imaginando o Motinha e o Benjamin, nós três juntos, de mão dada. Motinha! Motinha! Nossa, caiu! Motinha! Nossa, velho! Caiu um piano agora. Ô, velho, mas qual que é? Você curte a saroba, velho? Não. Ô, mano, pô, não pode. Fala assim, mas o cara gosta, mas ele gosta. Não fala assim. Não, o cara tá falando, ele e o Moto, o Benjamin. Mandada. Véio, você é brother, você não dá a mão pros seus amigos? Tudo começa dando a mão, o resto é depois. Vai gravar o que? O IRD? Primeiro você dá a mão, depois. É comum você ver, por exemplo, o Portugal, o Domênico. Eu não. De mãos dadas. Olha, no México, a minha. Não. É normal. Eu não vou mais participar disso aqui. É comum. Mas aí participaria. Então, mas aí já envolve o... não tem essa... Domênico e Portuga? Não. Por isso que eu perguntei. Ô, mano, eu sou a favor, sabe o quê? Você gosta tanto do Benji assim, velho? Ô, Mota, sabe o quê? Você, esse ouvinte, um urso. E besuntar você de carne, tá ok? Eu sou a favor disso. Tá barbecue nele. Mas, ô, Rafa, comente, qual é a situação que você imagina? Você, o Benja e o Mota de mãos dadas. A gente servindo champanhe pra ele naquele banheiro, na banheira lá, fazendo aquela cena com a... Olha, ele tava com o charuto na boca. A Domênica voltou sem camisa pro estúdio. Então você gostaria de estar... Você e o Mota servindo champanhe pro Benja e o Benja naquela foto da banheira? Essa mesmo. Rapaz, olha lá, tô falando com uma... Mas você é sério? Mas você chega a ter uma atração sexual. Uma atração pelo Benja? Ah, o Benja é um tesãozinho, né? Mas não chega tanto, né? Com tesãozinho, velho! O que você mais gosta dele? O nariz? O nariz, o que você mais gosta? Ah, o nariz dele é igual o meu, né? Ah. Você queria lutar espada com ele? Esgrima, velho. Esgrima. Ai, Benja! É mesmo, rapaz? Benja, chega aí, meu. O cara chega tem um tesãozinho pra você, Benja. E quando ele tá. E quando ele tá de palitozinho na TV, você acha ele excitante? Benjamin, que é isso aí, Benjamin? Cachorro, parece o 007. Ai, parece o 007! Ô amigão, eu cheguei agora e então, tal. Eu tava te ouvindo lá, tava no. Você gostou? Fazendo um number one. Quer marcar um horarinho aí de jantar? Tu tens uma atração por mim, é isso? O cara quer te salgar, velho. É, você cara quer mandar em você. Sou o quê? Tesãozinho. O cara quer empurrar tua janta, Benjamin. Tá louquinho pra empurrar, hein? Acabou! Ele gostaria de servir uma champanhe pra você, com você naquela banheira lá, com charuto. Pior que ele queria eu junto, velho. E o mal tá junto. Mas você sabe que o Benji tem bunda de urso, né? E o RG que é dono. Não, nada contra. Eu acho que cada um tem a opção de ser feliz do jeito que quer. Não tem nada preconceito nenhum. Ô, manda nudes pro cara, velho. Não, eu agradeço de coração. Você gostaria? Não. Você gostaria do nudes do Benja? Uma experiência. Do Benja? É, você gostaria? Nudes não, é melhor ficar na imaginação, senão minha esposa vai ficar brava. Ah, cara, você não é gay. Não. Você é só um fetiche. O cara não é gay, velho. Sombra. Não é gay, velho. Ele quer só empurrar, só. O cara falou que eu sou um tesãozinho. O RG não é gay. RG, o cara não é gay. Ele só tá trabalhando na informalidade. Ele não tem o alvará ainda. Mas ele tá buscando. Mano, mas sabe o que tá que é? É que acontece mesmo. Eu não sou não também. Eu conheço vários caras que, por exemplo, não são gays, mas tem um jeito. E assim, só falta oportunidade. O cara tem um fetiche e tal. O cara tá, ele não tem coragem. Por exemplo, o Rudy, não tem coragem. Ah, tem o Rudy gosta. Mas deixa eu te falar, quando você tá com a tua mulher ali no esquemão, você não pensa em mim, não, né? Pensa, não, mas sim. Fala do Benja. Sim. Não, eu falo pra ela colocar um charuto na boca e grito Benjamin. É, pensa assim. Opa! Que tesão! É, a coisa não tá fácil, não. Ó, então vou tentar agilizar aí o seu lado. Que torce, pera lá, Paulo. Pera lá. Ó, amigo, vou tentar agilizar o seu lado aí. Brincadeira. É... Por exemplo, se você pensar numa situação, você, a sua esposa e o Benjamin. Brincadeira de dar o... Você topa? Jobinha. Ah, eu acho que o Benjamin não vai aguentar eu, não. Mas o Benja não é você e o Benjamin. Não aguentava? Ó, é você, a sua esposa e o Benjamin, cara. Você topa essa situação, por exemplo, um esquema de swing? Swing, um swingzão. É, ela assistindo e eu empurrando no Benjamin. Já vou avisando que é bunda de urso, hein? É bunda de urso, achatada. Ele quer empurrar. Só tem a vantagem que agora ele tá fazendo várias coisas, então ele depila também. Agora eu acho que pra ficar legal, tinha que levar o bar pra filmar. É lógico. O Bubá fica no banco de trás, só no, no se encontrar como ele chama? Wagner. Ô, Wagner, deixa eu falar um negócio pra você. Tanta mulher bacana pra você sentir, você ter tesão e feitiço aqui comigo. Mas ele tem, mano, não tinha um admirador também, que trazia cartinha e tudo? Cartinha pra ele. Porque mano, mulher, tinha. Mulher já basta a minha, né? Sabe, ah, demais. Tá vendo? É o mundo moderno, Benja. Ó, o mundo tá aí, velho. O mundo tá moderno, milênio, velho. Que papo gostoso. Olha, ó. Ô, Sombrinha. Tá feia a coisa, hein? Ô, Sombra. Só isso que eu digo, viu, velho? Sombrinha, ele te chamou, Sombrinha. Fala, Wagner. Sombra tá em estado de choque, né? Oi? Deixa eu participar do quiz. Opa, quem sabe você passa no quiz aí e vai conhecer o Benja. Olha, você vai com o Benja, velho. Se você ganhar, você vai com o Benja no carro. Vai mesmo. Vai. Tirando o selfie e tomando champanhe. Vai! Vai. Tá louco, velho. Tá louco, velho. Quiz. Para sempre. Tá acontecendo com o mundo, cara. O mundo eu não sei, mas tô com uma leve impressão que você vai dançar. O cara quer me comer, velho. O mundo acabou. Não, ele vai quer dançar. Te empurrar. O que é diferente? Vai te empurrar e com a bunda de urso. Vamos ver se ele vai acertar alguma questão. De repente podemos ter uma atração extra aí no camarote. Não, não teremos, não. Eu vou dizer agora. Oh, aí a gente vai lambuzar o Benja, você lambe ele. O que você acha? Bom. Vamos lá, olha, nós temos perguntas anos de, rádio, nunca tinha visto de 3 isso. A 14. Mas tinha visto, sim. Não. Qual que você quer? Não. Pergunta 3? Isso. Sabe que errou, dançou. Tem 10 segundos pra acertar. Ou errar, né? Acerta, acerta. Ah, então vamos lá. Acerta, acerta, acerta, acerta. Será que eu pergunto qual o número da camisa do Rogério? Não. Vai conforme a regra aqui. Vamos lá. Qual técnico do Tricolor promoveu Rogério Ceni da base para terceiro goleiro do time profissional? Alternativa A, Muricy Ramalho. Alternativa B, Tele Santana. Alternativa C, Carlos Alberto Silva. Tempo. Muricy. Aê! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma chance! Mais uma! Ah, deixa o Você, não. Ele devia, vai. Você falou no tempo errado. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance pra ele. Você não falou. Não. Eu sou muito chato com essas coisas. Posso levar um convidado? Mais uma das coisas. Você é injusto. Eu posso levar um convidado? Você é muito honesto. Não. Mas faz comigo, não posso. Diga, Wagner. Eu até mandei uma foto aí pro Motinha no Face dele hoje com a minha filha, usando a camisa do São Paulo aí. Pô, legal, deve ser uma foto bacana. Tá com fetiche com moto. É o seguinte, há 10 anos atrás, eu tentei fazer uma besteira da minha vida aí, e o que me impediu foi ouvir o programa de vocês. Mesmo, cara? Todos os dias aí, eu cheguei a mudar pra Piracicaba pra me isolar da família. Sim. E não, o que você fez? Ah, eu tive uma perca importante aí na minha família 10 anos atrás. Sim. E mexeu muito comigo e eu me isolei de todo mundo, tentei fazer besteira. E o que me salvou foi o final da tarde ouvir o programa de vocês, era o que me animava aí pra eu poder continuar. Muito obrigado, velho. Olha, eu fico triste por você ter passado por um momento ruim assim. Fico feliz porque, de alguma maneira, o Estádio 97 te ajudou. Né? Mas agora o que importa é que você está casado, tem sua filha, você tem metas, objetivos e deve estar muito melhor aqui, nesse momento. O objetivo dele sabe qual é, né? O objetivo é outro, né? Agora. Salgar o beijo. Agora é salgar, né? Salgar o beijo. Não desista, meu. Ô, mano, vem aqui. Volta pra Piracicaba. Ó, manda um e-mail pro bar@97. Você vem assistir o programa um dia. Não, vem não. Vem. Vou com certeza. Lógico que eu vou. O que que tem? O cara tem direito, todo ouvinte tem direito de vir aqui. Não tem, não. Tem sim. Faça. É, aí você vem buscar o prêmio e você já fica pro programa 5 horas. Ele vai querer ganhar o kit marreto pra usar em mim. Esse já ganhou, né, mano? Ele só não ganhou o kit marreta, como também ganhou. Eu vou te dar 2 cartões tapa na camurça. 2. Você vai gastar tudo com o Benja, velho. Vai caramba. Gasta com a mulher dele. Diga aí, cara, fala dos merchans aqui pra você ganhar os seus prêmios. Só na Valinha Bozano me garante um barbeiro fenomenal. Ganhou o kit Bozano. O Benja não gosta de um homem de barba. Ganhou o kit top Bozano pra você usar com o Benja. Que mais? Que mais? BV financeira, bons negócios pra você. Não temos agora presentes da BV, viu, amigo? E a nova linha Bozano... Você já falou. Olá, viva a pegação. Ganhou o kit. Ah, kit marreta no Benja. Kit marreta pra usar com o Benja. Gozar comigo, agora... caramba. Gozar agora com o Benja tá feliz, usar. Porque o Benja gozar só pratica sexo com... seguro. Não. Ele vai usar com a mulher dele, velho. Dá uma chance pro cara, Benja. Ah, pô, Benja. Faz aí, velho. Todo mundo sabe que com você é uma questão de negociação. Não, é lógico que é. Ô, amigão, uma noite de prazer com o Benja você não terá. Mas, por exemplo, meia hora já quebra o galho? 15 minutos tá bom demais. Aí, tá bom, velho. Ah, 15 minutos dá pra fazer um estrago, velho. É rapidinho. Ah, nossa, velho. E é sarobinha, Benja. Eu tô vendo a foto dele aqui, é sarobinha. 1,95 de altura. Ah, é 1,95 de altura. Ô, velho. Você tá ferrado, velho. Mas o cara não vem aí, não. Olha o tamanho do cara, mano. Não é sarobinha, não, velho. É marretão, velho. Segurança, pô. É marretão, Benja. Você tá ferrado, velho. Ô, Benja, esse é aquele que te levanta e você vai ficar com a perninha no ar assim. Põe no colo. Ele te bota no colo, velho. Você tá louco. O Benja disse que viu sua foto. E ficou úmido. Falou assim, gostei do estilo Rambo. É. Ele ficou úmido. Ó, esse cara aí te bota no colo, mano. Não é brincadeira, não, velho. Pô, manda nudes aí pra mim ver, vai. Até coloco pra dormir. Véio. O cara quer salgar ele. Acabou! Era tudo que ele queria. Imagina, meu Deus! Eu pagaria pra ver isso! O cara é louco! O RG, imagina, o cara usando algemas e cacetete. Eu vou fazer um BO de precaução. Manda nudes aí que eu vou. Manda nudes que eu vou deixar o Benja mais úmido. Wagner, muito obrigado pela audiência, cara. Benja, tudo de bom, nossa, viu? Cara. Fica com Deus aí, adoro vocês aí. Valeu, Dodô, cara, obrigado. Mais, velho. Falou, Wagner. O RG, o Mano, puto, o Mano é sensacional, cara. Então, você não tem fetiche com ele? Valeu, não, só não muda, não muda. O negócio é você, bunda de urso. Valeu, irmão, obrigado pela audiência. Quando era mais magro, era melhor. É verdade, agora dá medo do cara explodir, né, velhinho? É muita carne dura aí. Vai que o cara... Essa carne dura. Vai que o cara explode, né? E o Dodô? Esse cara é engraçado. E o Dodô? Ah, não puxa pra mim. Ah, o Dodô é que ele tem um jeito mais serião, assim, né? Nós, ele irmão. É nóis, irmão. Mais pra... Ah, o Benjinho é mais legal. Ah, o Benjinho é mais legal, velho. Você quer descontração, pega o Benjinho. É, o Benjinho é mais legal. O Benjamin é o cara, velho. O Benjinho é legal pra caramba. O Benjinho já dança, o Benjinho, entendeu? O Benjinho faz de tudo. Usa botox. Faz tudo. Tá com o bumbum liso. Puxa pros outros, não. O Benjinho é nosso bumbum guloso do estádio. Tinge o cabelo, ele faz tudo, velho. O Benjinho é nosso bumbum guloso do estádio. O Benja é uma rave 24 horas. Pior que é, mano. Vai dormir, velho. Fica mais, velho. Deixa o cara, velho. Vamos comigo. Dormir. O Benja falou pra você mudar o teu telefone aí que ele vai ligar. Tchau, vai dar uma DM pra você. Tchau, amigo. Um abraço. O Benja vive um inferno astral. Ontem foi o cara que falou que ele é burguês. Hoje é o cara que é com ele. Eu tô com saudade do cara de ontem. Tchau, Wagner. Valeu. Valeu, mano. Vamos lá. Segundo ouvinte do momento, sem parar. Sem parar, agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br, Dodô. Oi, pô, vê se tem uma pizzaria aí que manda umas pizzas de mussarela pra nós aí. Estamos com uma fome do cão, Marcão do Camelo. Manda umas pizzas de mussarela. Esse aí você já pediu 3 vezes, nunca mandou também. Atenção, alô. Camelo, Marguerita, todo mundo do jardim. Jardins todos, se unam todos em prol de pizza pro estádio. Mas só mussarela, por favor. Não, pode ser calabresa também, que é bacana. Portuguesa é boa também. Não, portuguesa, peraí. A portuguesa é um assassinato. Eu gosto. Assassinato, isso é um absurdo. Portuguesa. Beijo, o cara é grande, velho. Tô vendo as fotos do cara. Assina embaixo. Portuguesa. Pelo amor de Deus. É boa, cebola. Daqui a pouco vai ter pizza de feijoada. Portuguesa só na cama. Mas já tem. Olha, Benja. Alô? Eu tô imaginando a cena. Alô? Imagina. Quem fala? É a Nanda. Tudo bem, Nanda? Oh! Ai, que legal! Mas é mulher, né? É melhor, é verdade. Tô com medo, velho. É verdade, mas é legal. Mas, ô, Mandinha, saudade do Sombra ou não? Saudade de todos vocês. Principalmente do Mota. Já ligou. Amanda, você já ligou? Não liguei. É outra Amanda? Não. Eu não liguei. É outra. Não é a Amanda do Sombra? É outra. Pega o nome completo. Pega o nome completo. Qual o nome completo? É a Fernanda Rigamonte, eu não liguei. É outra. Como que ela fala Amanda? Amanda. Ah, bom. É outra. Cadê a Amanda? É outra. Eu sou mais famosa que a Amanda. Deixa a Amanda pra lá. Deixa essa Amanda pra lá. Deixa a Amanda pra lá. Ah, lembrei quem é. A Jane Joplin. É a Jane Joplin. É a Jane, que veio aqui, lembrei. Ah, então já ligou. Oh, Lord. Não, eu não liguei. Ah, é a gordinha do grupo. Não é gordinha, eu falo assim, respeita as pessoas. Ela é a Jane Joplin. Mas é gordinha. Não é, eu sou gordo. Respeita ela. Eu sou gordo, daí... Mulher não gosta de ser chamada de gorda, porra. Que complexo é esse? Por que se ser gordo é gostoso, velho? Respeita ela. É uma delícia ser gordo. Respeita ela, amor. A Nanda é gente fina. Não, porque a gente fina não pode falar. Você fica botando complexo na cabeça das pessoas. Quer ligar aqui no caso? Vamos lá, o nome completo primeiro. Fernanda Ferreira. Ferreira. Rigamonte. Tá bom. E quantos anos você tem? Eu tenho 35. RG. 3.5 hoje. Hoje, o que é não? Hoje o cara que já se ferreira já sabe. Ah, véio. Já foi, né, velho? Hoje já era, velho. E qual que é o bairro? Parou, ridículo. Eu moro no Campo Limpo. Campo Limpo. Campo Limpo é nós. Eu morei na estrada. O Sombra. Você morou na estrada. Você era meu vizinho. O cara tá louco pra mostrar o Campo Limpo pro Benja. Não é só ele, não. O Rafael aqui. Quer ver o Campo Limpo? Olha aí, gente. Apareceu outros? @23Carael. KKK, até eu fiquei molhado agora. Opa! Opa! Você tá louco, Domênico? Que isso, Benjamin? O mundo tá perdido. Dá um tesão, né, Domênico? Vai pra TV, acontece. Dá um tesão, não dá, Domênico? Tá virando rapadura, tio? Que isso? Que foi, Aguinaldinho? Dá um tesão louco. Tá ficando a feia coisa. Eu, hein? Amanda. Não, Amanda, é Fernanda. Desculpa, Fernanda. É Nanda. Desculpa. Você é o melhor. Tricolor. Amanda é minha filha, número 1. Ah, número 1. Porque tem quantas? Eu tenho 4. 4? Oh, beleza, hein, velho? Tá tudo bom. É, não. É gente que foi. Vou te dar um kit homem, viu? Tenho 3 mulheres e um homem. Mas você é casada? Eu namoro. Pô, vou te dar um namorado dela, tava aí naquele dia. Tem mais quatro por aí. Mas os 4 filhos são do mesmo homem ou são de vários? Mesmo pai, seu louco? De vários. Mesmo homem, que porra, mesmo homem, seu louco? O 3 mais velho é do meu ex-marido, uma bebê é de um dia aí. E eu tenho meu namorado. Viu? Aconteceu, virou manchete. Que bonito. Quer dizer... Ouve aí quando o mano fala da camisinha Ola. Ouve, presta atenção. Você precisa do kit Ola e uma televisão, porque o mundo não é só sexo, não, viu, James Joplin? Ah, mas sexo é bom. Aí, ô, não, Mota. Mas eu uso bastante Ola, senão eu teria imagina muito se mais não. Quase. Chupa, Mota, o Marco do Camelo tá falando aqui, ó. Quantas pizzas aí? Só mussarela, Marcão, tá mandando. É, manda logo aí, eu quero ver, velho. Hoje que eu não tô aí, tem pizza. Tá vendo? Olha lá. Mas a gente te paga uma. Mas se eu não tiver a comer, né? Ah, tá vendo? Fala de mim! Eu também não devo. Olha ele! Eu também não devo. Ninguém devia comer aqui. Estamos no peso, velho. Eu posso. Mas Amanda, fala aí, você concorda com o Mota que o Levir Coupe hoje é. Não é Amanda, é Nanda. É Nanda! Ô Nanda, você concorda com o. É Nanda do grupo do estádio. Me confundi tudo. Ô, Nanda, você concorda com o Mota que a melhor opção do São Paulo hoje é Levir Cup? Não, falei isso, Nanda. Você tá escutando o programa, eu acabei de falar exatamente o contrário. Tudo que eu falar é o contrário que o Benja vai falar. Diz aí, Fernanda. Olha, eu na verdade a situação que tá o São Paulo, acho que nem o Guardiola resolve, viu? Eu não sei se o problema do São Paulo é técnico. Eu acho que a gente tem bastante jogador ali sem vontade de jogar. É verdade. Então eu acho que técnico não resolve muito a situação do São Paulo. Olha, também é o seguinte, pode vir Levi, pode vir o Cuca, pode vir Muricy de novo, pode vir. Vamos ver se eles limpam, né, esse ano. É, eu acho que tem muito, muito jogador ali que estão fazendo corpo mole. É, você tem razão. Não adianta, por exemplo, se anunciassem amanhã, nossa, Pepe Guardiola, técnico do São Paulo, eles falam assim, ah, legal, ele vai treinar quem? Exatamente. É? Pois é. Então, assim, é que... Não adianta trazer, né, Levi Cooper com o Reinaldo, com o Wesley, com o Lucão, sabe? Não tem. O Fernando, é que o que se imagina é que pra fazer um começo de trabalho, imagina-se que você tem que começar pelo técnico. Porque é o técnico que vai ter que treinar esses jogadores, e aí o clube vai contratar de acordo também com aquela linha de pensamento, afinar com o técnico as carências do elenco. A não ser que o São Paulo já esteja tentando contratar ou em negociações com jogadores, sem considerar as vontades de um técnico, como o São Paulo, inclusive, costumava fazer antigamente, né? Ah, eu não sei, porque eu acho assim, a gente tinha um Osório que estava tentando fazer um trabalho legal com o São Paulo, e os jogadores que estavam queimando, tanto o técnico, eu não sei, Sombra, eu acho que primeiro tem que renovar o elenco. Independente de técnico. Independente de técnico. Fazer uma limpa. Mas o Levi. Eu concordo. Mas o Levi é um cara que chega pra limpar. Ele chegou e limpou lá no Atlético. Limpou, fez uma limpeza. Ele tirou o Ronaldinho, tirou o Jô. E ele chegou com essa missão e os caras que estavam lá não eram. Os caras estavam com a moral lá em cima, hein? Uhum. Eu digo moral em matéria de grupo, né? Aquela casinha que eles fazem lá, né? Era Ronaldinho Gaúcho. Ele pegou uma baderninha lá, hein? É, aí o cara chegou pra ele e falou assim, ó, tem carta branca, pode limpar. E ele limpou, velho. É verdade. Tem que fazer uma limpeza em todos os cantos do São Paulo, né? Comissão técnica. Tudo, né? É verdade. Aliás, o vice-presidente devia ter pedido demissão, não pediu. Aí já não dá pra mexer. Aí alta cúpula já é outra situação. Tem que fazer uma limpeza geral. Eu não sei nem se será que o Milton Cruz continua no São Paulo? Se o Abílio tiver influência, continua. Eu perguntei pra ele, ele falou, pretendo continuar, vírgula, mas o futuro a Deus pertence. Milton Cruz. Foi a frase que ele disse. É que tem aquele lance do... Literalmente do foi México, essa. É porque ele ficou meio putinho até com a história de que o São Paulo só coloca ele pra dirigir quando tá precisando. Desculpa, mas ele sempre falou que não queria ser técnico. É, exatamente. Mas ele deu as indiretas, falou isso. Mas aí também é jogar no... Né? Ou quer ser técnico ou não, né? Mas é que tá, Motinho, eu até entendo a situação do Milton Cruz, porque por mais que ele tivesse esse desejo, a diretoria do São Paulo nunca deu essa liberdade pra que ele agisse como tal. É, por mais que ele tivesse um aproveitamento muito bom, e isso ele mostrou ter em determinados momentos quando ele foi exigido como treinador, mas a diretoria do São Paulo nunca esboçou, talvez, a possibilidade dele ser treinador. Mas ele nunca quis, mano, ele sempre deixou claro isso. Muitas vezes, Motinha, o cara até fica inibido de, talvez, externar isso daí e falar, pô, eu gostaria de ser técnico, mas a diretoria não me dá uma oportunidade. Ah. Ele fala, pô, os caras podem me olhar de uma outra forma, podem já pensar que eu tô querendo tomar o lugar de alguém. Cara, com 20 anos de casa, mano. Pode ser, mano. O cara tem a liberdade de falar, eu vou tentar sorte, não quero ser técnico. Vamos tentar no Paulista aí, até vir o técnico que vocês querem. É que às vezes a gente não tem informação do que tá acontecendo nos bastidores, mas vai saber se algum diretor de São Paulo já não chegou pro Milton Cruz e pegou e falou, Milton, pô, eu sei que você tá indo bem, mas não force uma situação. Permanece como interino, sabe, durante algum tempo, enquanto a gente vai buscando treinador. Depois, na hora que tiver uma outra oportunidade, você volta a ser técnico interino. Mas não fica forçando uma situação falando que você quer ser técnico, porque isso daí vai forçar, talvez, aí com que a gente faça um contrato contigo e você vai se queimar no clube. Pode ser que tenha acontecido. Mas geralmente, ele fala, sem ninguém até, ele deixa bem claro, e sempre falou com duas palavras, sempre, que ele não tinha vontade de ser técnico. Do São Paulo. Ele sempre quis ser interino. Ele reclama que ele só pega o time quando o time tá ruim. Claro, quando o time tá bom, não vai precisar dele, porque já tem o técnico. E é muita coincidência, mano, é muita coincidência essa declaração dele começar a sair a partir de agora, sendo que ele tem uma situação que pode ser um convite para ele deixar o São Paulo e ir pro México. Ô, RG, você pega, por exemplo, aí, o David é um cara que durante muito tempo ele ficou como auxiliar do Luxemburgo, talvez ali ganhando experiência, etc e tal. Agora ele tava no Cruzeiro lá junto com o Mano Menezes. Velho, pintou a possibilidade, ele fez um bom trabalho, os atletas gostam dele. Não fica 6 meses, mano. Mas é que tá, RG, o Cruzeiro efetivou. Mas ele tá tentando. Mas é que tá, Motinha, muitas vezes aí pode ser que no São Paulo tenha acontecido uma situação... Mas será que o David não externou pra direção? Falou assim, eu quero ser técnico, me dá uma chance? Lógico, sim. Mota, Milton Cruz, ele pode até ter conversado isso internamente com a diretoria. Não sei se foi o caso, não sei se ele de fato aí chegou na diretoria e falou, pô, gostaria de ter uma oportunidade, se vetaram isso. Mas eu acho que o Milton Cruz, cara, ele já mostrou capacidade. Inclusive o aproveitamento dele, Sombra, quando o São Paulo trocou de treinadores e ele precisou trabalhar, o aproveitamento dele foi muito bom. Foi muito bom. Tanto é que quem colocou o São Paulo nessa Libertadores mesmo aí, ou pelo menos na pré-Libertadores, foi o Milton Cruz, cara. Foi o Milton Cruz. Um aproveitamento não. dele. Lógico que foi. Mas o Milton Cruz também. Lógico que foi. Oh, mano, a melhor fase do São Paulo foi com o Mota. Mota, se você pegar o aproveitamento antes, ó, analise. O Milton Cruz, antes da chegada do Osório, ele tinha um aproveitamento excelente, tá certo? Eu não tenho os números aqui, mas eu lembro que era muito bom. O Osório chegou, o Osório deu continuidade no trabalho do Milton Cruz, depois acabou oscilando um pouquinho aí, caiu um pouco. Não sei se o seu aproveitamento do Osório foi tão bom quanto o do Milton Cruz. Mas o São Paulo, num momento extremamente difícil, depois da saída do Osório, briga política, etc e tal, o Milton Cruz reconduziu o São Paulo na quarta posição. O São Paulo, quando o Osório saiu... O trabalho do Osório. O São Paulo, não sei se era o quarto ou o quinto, mas o Milton Cruz, quando assumiu o trabalho... O Milton Cruz colocou o São Paulo na quarta posição mas de novo. Mas não se esqueça do perdeu seis contra o Corinthians. Seis do time B do Corinthians. Mas perdeu contra o Santos. Todos perderam clássicos pelo São Paulo. Mas todos do B? E quem nunca perdeu pro Corinthians tira a primeira pedra. O Osório tomou cacete do Palmeiras. O Osório tomou cacete do Santos. Véio. Todos, olha, me desculpa, bicho. Eu não consigo dizer também que o São Paulo classificou só pelo Milton. Todo um trabalho aí que foi mal feito do ano inteiro. Você entendeu? O campeonato estava muito fraco também, né? Pro São Paulo, o time que tá pra ele ficar no G4, esse campeonato foi muito fraco. Olha quem foi o campeão. Corinthians. Então chupa. Chupa é o Mané. Fez um babalu no Mané Corinthians. Não. Chupa é o Mané. Tá fazendo babalu. Paga um pau aí, tomou seis. Segue o jogo. Segue o jogo, sem falatório. Fernanda, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Viu? Beijo, Sombra. Eu posso fazer o merchan? Pode. Aí, ó, falou bobagem e tomou um relo. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou um kit top da Bozano pra você fazer o bus. HDI é de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. HDI Seguros é de bate pronto. Boa. E Ola vive a pegação. Boa, ganhou um kit top da Ola pra você evitar fazer mais filhos, tá? E você pegaria o Benjananda? Não, ele é primo, ele é meu primo. Eu sou judia, meu primo. Ué, mas não importa. Ah, é. Você nunca viu cruzamento de cachorro? É. Não. É, cachorro cruza deserto. Vou mandar um beijo pro pessoal lá do meu grupo, que tá todo mundo ouvindo. Pode. Um beijo pro pessoal do Ouvintes do Estádio 97. E o pessoal do WhatsApp também. Ô, tá, Sombra, tá bom. Um beijo pra você. Só pra passar em beijo, Nanda. E tchau, Nanda. Beijo. Tchau, Nanda. Velho, na boa, mano. O Real Madrid tá enfiando o 8. Em quem? Essa porcaria aqui do... Malmo. Malmo. Ah, você não é time sueco. Suécia não tem futebol. Não, não é Malmo, é Balbo. É de Malmo ou pior. Todo mundo fala aí também dessa porcaria dessa Champions League aí também. Essa Champions League não é tudo isso também, não. Bom, não. Agora ali no Paraguai. Bom, agora ali no Paraguai. É forte. Segue o jogo, sem falatório. E hoje, Dia dos Virgens, segue aqui o programa com o momento sem parar. Vamos ao terceiro ouvinte. Sem parar agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br, Dodô. É verdade. Hoje, te falar, hein, velho. Depois de hoje, hein. Alô. Hoje tá especial. Alô. Alô. Alô. O Twitter tá bombando. E eu Sombra, o Wolfsburg tá ganhando o Manchester também. Manchester tá sambando, né? É, mano, tá 3-2 pro RG. Alô. Oi, quem fala? Hoje. Oi, Elton. Elton. Eu gosto de Elton. Elton. Consegui, baralho! Alwin! Elton do que, Elton? Elton Augusto Ferreira. Que coisa, hein, velho? Hoje, hein? E quantos anos você tem, Elton? 25. 2.5, RG número 2. Não, RG. Qual dos dois? Não, qual dos dois o quê, RG? Mas qual dos dois? Como qual dos dois? Pode ser Elton John, pode ser Elton Cavalcante. Sensacional! Ser... E pode ser Elton Jobim. Elton John, Elton... Sensacional, ele salvou a hora. Hoje, o Elton Jerry. Hoje faz 35 anos John que Lennon. John Lennon foi assassinado. John Lennon, grande John Lennon. Casou com a amiga do mano aí, Yoko Ono, que é amiga do mano. Ó, na boa, velho. O Mark Chapman, ele fez um favor com o John Lennon. Olha, libertou o John Lennon da Yoko Ono. Mas, velho, na boa, Mota, analisa frio. Isso, é que se você analisar, você vai falar, é um assassinato, nossa, crime brutal. Mas, velho, analisa pelo lado positivo. Ele desprendeu o John Lennon da Yoko Ono. Ele libertou o John Lennon. A Yoko Ono, o mundo vai acabar, só vai sobrar ela e as baratas, ela com seu cajado, pra começar o novo mundo. Na verdade, e o John Lennon, coitado, ia estar com ela durante a eternidade toda. Olha, eu vou falar pra você, Hoje ele tá descansando. Ó, hoje ele tá cantando aí Jude pra Deus, tá ligado? E Jude não era ele que cantava, era o Paul McCartney. Mas hoje ele tá cantando. Ele canta o que ele quiser no céu. Não, mas o que eu tava rei Jude. Mas tudo bem, ele tá cantando. Ao Limits Love. Velho, qual que é o. Você exagera, né? Qual que é o vibe? Brincadeira. Ele tá de mão dadas com Deus. Ah, é, outro vai e põe a música aí. Você exagera, né? Vai ilustrar. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Falou. Você não tem freio. Sombra. Falou com freio. Ó, na boa. Mota, ó. Falou, carrinho de rolemã na ladeira. Mark Chapman, Sombra. Ele fez uma eutanásia na rua. Porque ele aliviou o sofrimento do John Lennon, velho. Imagina o que é dormir e acordar. Aí o Kono produzida já é um diabo. Imagina acordando. Não, você tá exagerando. Eu não tô exagerando, tô falando. Você tá exagerando. Quem exagerou foi segurança com você. Você tá exagerando. Você tá perdendo o limite. Olha o sem freio falando. Falou sem freio. Bom senso futebol. Vai ser o candidato do bom senso, a presidente. Zoa mais com o assassinato do John Lennon. Carrinho de rolê, mano. Zoa mais. Incentiva mais as pessoas a assassinar os caras. Não incentivei. Parou. Velho, Elton, qual que é o bairro, Elton? Bairro é Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Santo André. Fechou. Não, abriu. E o time, brother? De fundo, Tricolor. Fala em tricolor, Muricy fala em ficar 2 anos no Flamengo. Não dura 6 meses, velho. Duvido. Você é louco, rapaz. Ô, Tricolor, e o nosso técnico, quem será? Cara. Eu acho que tinha que vir o Levir mesmo, bicho. Quem? Levir, velho. Levir? Agora do Levir, tá vendo? Gosto do Levir. É o que tá aí, né? Eu fiz enquete a semana passada e deu o Levir disparado. É o que tá aí. Justamente pelo que o RG tava falando aí. Não sei se foi o RG, se foi o Portuga que falou. Que ele chegou no Atlético, ele fez uma mudança lá. Ele limpou. Na limpeza. Mas você sabe que esse tipo de questão de limpeza, etc e tal... Você sempre precisa ter o aval da direção. Sim, Quem deixou ele fazer limpeza? Não é porque é o técnico que fez limpeza no Galo, que é o técnico que pode fazer limpeza num time seguinte. E não quer dizer que ele vai continuar, porque geralmente o cara que limpa, quem afina o piano não toca o conserto. No Galo, o Calil, quando pegou, falou assim, vai lá e limpa. Aí ele foi e limpou. E bancou, né? Sem aval, velho. E bancou. Agora, quem afina com a situação política do São Paulo hoje... Quem afina o piano não toca com você. Mas a pergunta que eu penso que tem que se fazer é... Chegaram a um consenso, os três, Val? Não, chegaram, RG. Estão mais perdidos do que... Se chegaram a esse consenso, tudo bem. Cara, agora, se dois querem... Os caras trazem o Gustavo para fazer o trabalho. Paga bem, vai dar bônus e o caramba... E aí fica discutindo pra ver quem é o cara que vai, ó, ou dá na mão do cara ou não dá, velho. Técnico não pode chegar no time com interrogação nas costas, né, meu? Chega... E tinha que ter um homem só. O cara do futebol tinha que ser o Gustavo e pronto. Banca o cara, ele vai reportar o presidente e pronto. É, porque dizem muito bem pago pra isso. Ué, exatamente. Não tem nada de mal, se ele fizer um bom trabalho... Vamos saber também se o Gustavo tem o técnico. Então... Mas tem que ter, né? Ele tem na cabeça, não. É o cara, não é? Ele não tá sendo pago pra isso? A gente vai chegar à seguinte conclusão. Não é que o São Paulo tá precisando de técnico, o jogador São Paulo tá precisando de dinheiro, cara. Não tem dinheiro, cara. Não tem. Traz o gol. Tá tudo ferrado lá, cara. Fizeram um puta empréstimo agora no fim do ano. Aumentou a dívida bancária. Ué, e da onde veio o dinheiro, por exemplo, pagar 1 milhão de euros pelos 40% do Thiago Mendes? Vai ver que desse empréstimo bancário, mano. É? Ué, acabamos de... É, de algum lugar veio. Não brotou lá, velho. Deu uma espadada no moto agora. Deu uma espadada. Tava falando que fez empréstimo bancário, cara. De quanto? Hã? De quanto foi? Olha, já li de 25. Ah, mas entrou o Turuzinho também aí da televisão. Fora os 20 milhões de reais antecipados aí das luvas do Campeonato Paulista. Dinheiro tá entrando. De algum lugar tá entrando. É. Eu tava vendo esses dias no site que você acompanha também aí, o Sombra, o SPSC.net. Um dos, né? É, umas semanas atrás, o pessoal tava falando que o Wesley ia ser moeda de troca pro Wesley. Nossa, esse aí, velho. Nossa, na última entrevista dele ele ficou... Não, porque eu tô empenhado, eu quero estar no São Paulo. O Wesley não joga futebol há 4 anos, pelo menos. O Wesley é jogador de Botafogo do Rio. Todo time, né? Engana todo time. Tomara. É enganador também, né? Ó, falando em Botafogo, você acha que o Botafogo vai fazer um... que nem um Vasco? Vai subir, vai cair? Olha a sombra. Opa! Hein, o Elton? Tem chance, hein? Não tem dinheiro? Ah, os caras não têm dinheiro, né? Eu acho que é a tendência. A chance é grande, viu? Eles querem o Alexandre do Centro. Ó, o Luiz Ricardo tá voltando do Botafogo, né? Esse é o Bozo, não é? Não, o Bozo queimou, o Bozo queimou no programa do Ratinho. Não, é verdade, o Luiz Ricardo tá voltando do Bota. É? Isso é bom? Não sei, quando ele tava na Lusa, era o jogador era que era bom. Disputado por São Paulo e Palmeiras. Era bom. Aí veio pro São Paulo, foi lamentável. Sabe que é o problema desse cara? Aí sobrar, ele é meio peladeiro. Luiz Ricardo. Tem que ter um volante pra marcar. Esse cara é muito peladeiro, ele faz igual o Apodi, mano. Ele sobe lá e não tá nem aí, mano. Ele é o dono da bola. Ele só quer atacar. Ele não volta, não. Ele fica lá na frente. O Carleto, aí que tá. Eu não lembro agora se o Carleto, ele ainda pertence ao São Paulo ou se encerra o contrato agora. Mas ele tinha... tava emprestado ao Botafogo. Agora, a torcida do Botafogo... Ó, pra você ter ideia, eu tive lendo aí comentário do torcedor do Botafogo. Nem o botafoguense gostou do Carleto. Nossa. Nossa. Então você imagina... É atraso, velho. É atraso de vida. Veja, vi vários São Paulo falando do Carleto. Para, é atraso de vida, velho. Mas ele foi bem no Botafogo. Ah, que bem, ô, mano. Ah, bem na Série B, mano. Para, vai. Até o Neilton joga bola. Vou te falar. Vai. Pera aí. Você fala isso, você quer a desgraça do co-irmão. O jogador do... O Sombra, torcedor do Botafogo... Você vai dizer que você assistiu jogos do Botafogo. Não assisti. Mas eu vi torcedores do Botafogo falando que ele foi bem. É, eu já vi falando o contrário. Eu conheço alguns torcedores do Botafogo que gostam aí do Carleto, cara. Onde tem torcedor do Botafogo? Tem, eu conheço dois aqui em São Paulo. Fala os nomes. Ele tá mentindo, a cara dele. Conheço dois torcedores do Botafogo. E os dois falaram que o Carleto também. Fotografa, cara. Não, tem foto aí. Eu trago os caras aqui. Não, mas os dois falaram que o Carleto jogou bem no Botafogo. Não, não é que o cara é o Ashley Cole, não é que ele é o Roberto Carlos. Não, mas que jogou bem. Os caras falaram que pro Botafogo tava de bom tamanho o Carleto. Pro Botafogo, assim como. Quem foi o melhor jogador do Botafogo nessa temporada? Sei lá, nem. William Arão. Quem? William Arão. Nossa, então pra você ter uma ideia. O William Arão, ele passou pelo Corinthians, Sombra. Ninguém esboçou o mínimo esforço pra que ele permanecesse lá. O Flamengo lá. Queria. Hoje tem um embrolho na justiça, pra vocês que talvez não estejam sabendo. Tem um embrolho na justiça porque o Botafogo ele quer exercer uma prioridade de compra do jogador e o Flamengo parece que tá atravessando o negócio. Tem uma briga na justiça pelo William Arão. Jogou na Portuguesa, desculpa, não jogou nada. Mano, o Flamengo querer o William Arão não é mérito. Não é mérito, porque é o seguinte: a gente Flamengo vê... tem dinheiro, Sombra. Hoje o Flamengo poderia ir atrás. Tanto é que você tá. Ó, não tô discutindo dinheiro, mano. Mas Sombra, tô o Flamengo discutindo... ele tá atrás do Ralf hoje também, você vai falar que o Ralf é ruim? Não, o Ralf não, é do William Arão. Mas, se você mas é que tá, o Flamengo tá entrando nessa dividida, ele tá na dúvida entre Ralf e o William Arão. Mas é, os caras é louco. Ah, não dá pra usar o Flamengo como grande administração do futebol. Você não pode tomar dúvida entre Ralf e William Arão. O Flamengo vem bem, o Flamengo vem com a sanção das dívidas. Vem sim, não, essa gestão do Eduardo Bandeira de Melo, Peraí, as opções que o Flamengo faz pro time de futebol... Mas, Sombra, o Flamengo ele tá no processo... Não mostra isso no campo, não. O Flamengo ele tá no processo de renovação do elenco. O Flamengo ele trouxe alguns jogadores que foram importantes, inclusive no Corinthians, como foi o Emerson Sheik, como foi o Paulo Guerreiro. O Flamengo tá viabilizando a contratação de outros jogadores agora também. Bom, e eu acho que o Flamengo hoje, diante da receita que ele tem e a administração que ele tem, o Flamengo mais cedo ou mais tarde ele vai ter um timão para brigar pelo título. Mas o assunto é o William Arão. Se o William Arão foi melhor do Botafogo, significa que o Carleto foi pior do que o William Arão. Se eu não me engano, o William Arão ele não foi melhor do Botafogo. Eu acho que ele recebeu o prêmio. Calma, Sombra. Se eu não me engano, o William Arão ele não foi somente o melhor jogador do elenco do Botafogo. Se eu não me engano, o William Arão ele foi eleito o melhor jogador da Série B. Mas meu Deus. Quem que elegeu isso, né? Eu acho que foi, não tenho certeza. Airão bom é Luiz Airão. É o Airão bom é o Luiz mesmo. Olha, eu só sei o seguinte. Para com isso. Cara, não é porque foi bem no Botafogo. Meu Deus do céu. São Paulo trouxe o Juninho, que foi muito bem no Botafogo. O zagueiro no São Paulo foi mal. Então, se o Cortez foi bem no Botafogo, e olha que os caras estão na primeira divisão. O Carleto não dá. Não, e o William Arão já passou pela Lusa. Nossa. Já passou pelo Corinthians. Nada. Ele era da base do São Paulo. Ninguém quis. Ninguém ficou com ele. Se destacou no Botafogo, me desculpa, mas não, pra mim não significa que se trata de grande jogador. Pode até calar minha boca, mas... Olha, vou te falar. Carleto, Wesley, Ganso, Não, eu também não colocaria o Ganso. Colocar o Ganso na mesma cesta do Wesley e do Carleto é dose. O Ganso e o Carleto, o Ganso e o Wesley não jogam bola a mesma quantidade de anos. Não, desculpa, não tem nem comparação. Última vez que o Wesley jogou bola foi com o Neymar lá no Santos. Não, não tem nem comparação. Não foi? Não, não tem nem comparação. Mas o Wesley jogou com o Neymar. Não, mas o Ganso ainda jogou um pouquinho depois. Não jogou o que jogava, mas jogou. Agora o Wesley, velho, pelo amor de Deus, o Wesley passeou no Palmeiras. Wesley, então, porra, passou no São Paulo. A diferença é a seguinte, se você soltar o Ganso no mercado, vai aparecer um monte de time querendo comprar. Fila. Se soltar o Wesley, ninguém vai querer comprar. Aliás, essa tem fila. Essa é a diferença. O Flamengo quer, Ganso. Ou queria, faz o um Santos ano. Quer. Faz um ano que eu ouço falar, todo mundo quer o Ganso, mas não vem propósito de ninguém. No papel ali. O Flamengo fez, só que não fechou o acordo financeiro. O São Paulo pediu 23, o Flamengo acho que chegou a 17 ou 18. Não, mas bem já, reconheça. O Wesley e Ganso não... Porra. Não dá, né? Não, o que eu tô falando, pra mim os dois jogaram bola com o Neymar no Santos. Tudo bem. Ninguém mais jogou nada. Tá bom. Não jogaram... Os números desse o que jogaram foram ótimos. O que jogaram lá no time do Santos. Agora, hoje, comparar o Wesley com o Ganso... Aí até eu... É a mesma época do Santos. O Wesley não vai ter uma proposta. O Ganso... É números, Benja. É números. O Letre é números. Não é números, são... É. O Wesley não dá. Hoje. O Ganso todo mundo vai querer. Alternativa A. O Ben já tem muita má vontade com o Ganso. Alternativa B. O Ben já odeia o Ganso. Alternativa Você também C. Quer empurrar no O Ganso já empurrou no Ben. Não, eu não tenho ódio. Não. Eu não tenho ódio de ninguém. Não sou obrigado a achar que o cara é esse craque que algumas pessoas falam. Que ele joga bola pra caramba, só isso. Mas você não concorda que o cara joga bem? Ódio algum existe do um meio Zero. Termo. Zero. Existe um meio termo entre ser um mau jogador e um excelente jogador. Sim, existe um meio termo. E normal. Você nem concorda. Comum, concordo. Eu tenho certeza que, por exemplo, se colocasse o Ganso de algum jeito no time do Corinthians, o Ganso ia arrebentar e se bobear ia até pra seleção, cara. O que o Ben já falou do Ganso? Quando ele tava no Santos, quando ele tava no Santos, ouvi dizer que precisava trocar os ares. Pra ele trocar os ares era a melhor coisa. Você aí falava do Jadson e teve que calar aí, a boca. O Jadson me calou a boca, o Ganso não. Pelo futebol de 2015, tem o Ganso e o Wesley no barranco, lá. De 50 metros de altura. Quem é que você salva? O Ganso. O Ganso. Então é isso que nós estamos falando, porra. Mas eu não falei. Eu não tô aqui. Mas em nenhum momento eu falei. Só que em nenhum momento eu falei: você prefere o Ganso ou o Wesley no time? Eu falei que um time que tem Ganso, Wesley, Carleto. E só falei o seguinte: que os dois, a única semelhança que eu vejo dos dois. É que os dois jogaram bola com o Neymar no Santos. Sim, só isso. Mas, é lógico. Não. Se você tiver que escolher entre Ganso e Wesley, então, óbvio que eu não vou querer o Ganso. Mas é óbvio. O cara normal. Que deu o segundo atleta em assistências no Campeonato Brasileiro, assistências a gol, tem que ser, no mínimo, relevado. No mínimo. Tô falando pra ele os números do... Por isso que tá cheio de proposta. Do Ganso. Cheio, mas cheio. Nossa, tá sendo irônico. Tá vendo? Você não gosta do cara, você não assume. Os números do cara é bom, pô. Os números é bom. A líder de assistência do campeonato, ele foi pra alguma seleção de melhores do campeonato? Não foi, porque... Por quê? Quem foi os melhores? Foi Renato Augusto. Que cara que joga, que faz gol, que é competitivo. Não o cara porque dá bem de assistência só. Não, tá louco? É que você ele não bota... entra nem na reserva. Você não gosta do cara, velho. Às vezes você é 8 ou 80. Não sou. Não sou. Claro, o ouvinte tá aí. Não, sabe. Você falou assim pra mim, entre o mau jogador e o excelente jogador, tem um meio termo? Tem. Ele, então, eu tenho. O Ganso é um jogador normal, com alguns lampejos. Normal. É um bom. Mas você colocou, é o meio termo. Mas você colocou um normal no mesmo patamar de Carleto e Wesley. Não coloquei. Eu falei que são três jogadores sem vibração, sem alma, sem nada. Três jogadores com perfil de morto em campo. Bom, é lógico que se eu tiver que escolher entre... vibrantes, mas tecnicamente não tem a menor comparação. Eu não falei tecnicamente. O que eu comparo com o Ganso... Mas eu falei aqui que tecnicamente, se eu me usar a palavra... Veja, do jeito que você falou... Não, é que vocês cortam. Vocês editam. O que eu falei aqui é o seguinte. Wesley e Ganso, pra mim, jogaram bola no Santos em 2010. De lá pra cá, ninguém jogou em lugar nenhum. Bom, mesmo no Santos 2010, não dava pra equiparar o Wesley aos demais. Óbvio que não. Não, em 2010 ele jogou bem. É que o futebol é coletivo. Por exemplo, se você pegar uma partida de tênis, você pode analisar o rendimento do tenista, porque só tem ele jogando por ele mesmo. Tá certo? No futebol, muitas vezes quando o cara pode até ir bem, mas o contexto não favorece, o cara também fica apagado. Por exemplo, o Ganso, se a gente pegar os números que foram expostos aí, não lembro nem quem foi o cara que fez esse levantamento, o Ganso ele tem uma proximidade muito grande com relação às assistências aí do Jadson no Campeonato Brasileiro. É o segundo. Ele foi o cara que deu... foi o segundo mesmo? Ele tá no ranking aí como segundo colocado? Aí que tá, um cara que foi colocado aí como segundo colocado aí num ranking de assistências aí no Campeonato Brasileiro, pode ser ridículo. Não pode ser descartado como jogador comum ou ridículo. Gente, um meia hoje, mas moderno... Mas é que o contexto não favoreceu, Benja. Se o Ganso tivesse jogando no Corinthians, ele estaria na seleção, possivelmente estaria. O Luiz Fabiano... Como já, tipo... O Luiz Fabiano era contestado aqui pelo seu Mota, principalmente, e é o mesmo contexto do Ganso, não é? Não. Não? Ele jogou em outro time? Mas os números não favorecem o Luiz Fabiano. Como não? Ele é o Luiz Fabiano ficou parado. Esse campeonato brasileiro, cacete. Peraí, eu tô falando do número de assistências do Ganso neste campeonato. Ok, gente, eu não... Quantos gols fez o Luiz Fabiano nesse campeonato? Quanto tempo ficou parado? Cada um tem uma visão de futebol. A minha é outra. Pra mim, um meia moderno, um meia eficiente, um meia que se destaca, não é um cara que dá assistência. É um cara que dá assistência, é um cara que faz gol, é um cara que é competitivo, é um cara que joga com intensidade. Eu não vejo isso. Quantos desses no Brasil tem? Olha, na seleção aqui do campeonato, olha, eu vou dizer agora pra você, o Lucas Lima pra mim é goleador. Melhor. O Lucas Lima não é goleador. Mas é eficiente. Mas não é goleador. Tudo bem, mas é o Ganso foi mais eficiente que ele. Então eu vou te falar, o Jadson hoje... O Ganso foi mais eficiente que o Lucas Lima. O Jadson hoje... Então faz uma enquete aí no teu Twitter. Ah, não é questão de enquete. Por que não é? Faz uma enquete. A questão é essa. O cara foi mais eficiente que o Lucas Lima. Calou sua boca, pronto. Tá bom, calou minha boca. Acabou o seu argumento. Pronto, ótimo. Enfio meu argumento ali. Agora faz uma enquete. Hoje, você prefere quem no seu time? Ganso ou Lucas Lima? A questão não é essa, Ben. Ganso ou Jadson? Ganso ou a questão é que você Renato fala que Augusto. O cara é uma porcaria, olha, só eu isso. Eu falei porcaria, falei que ele é comum, ele é normal, com lampejos de craque, uma vez ou outra. O cara foi o segundo do melhor do Brasileirão, você não concorda. Ô... Elton! Oi, Elton. Chegou a hora de dar tchau. Cara, posso mandar um abraço aí? Pode. Vamos dar um abraço pro meu cunhado, o Ricardo Covis aí, deve estar ouvindo aí. Vai ser pai agora, nesse mês aí, parabéns pra ele. Certo. E eu posso participar do quiz aí? Opa! Quiz, para sempre mito. Nossa, a vinheta é meio CNN, né? Que coisa. Bom, nós temos aqui, olha, perguntas de 4 a 14. Você escolhe a pergunta e depois a gente vai na sequência, se você for acertando até o máximo de 5 pontos. Aquele que pontuar o máximo vai ter o direito de sentar na lateral do gramado em uma das 131 cadeiras, né? Mas como já tem um que pontuou o máximo, se você fizer o máximo também vai ter sorteio, tá? Aliás, essas cadeiras estão à venda no passaportefc.com. O pessoal lá tá vendendo lá no site, né? Um produto exclusivíssimo, hein? E só o Estádio 97 tem para sortear aos seus ouvintes. Aliás, não é um sorteio, é um concurso. É um concurso. É um concurso. Então vamos lá, de 4 a 14, escolha. 5. 5? Beleza, vamos lá. Você vai ter 10 segundos, tá bom? Para responder. Certo. Errou, sambou. Em seu livro Maioridade Penal, Rogério Ceni revelou que se disfarçou com uma peruca para conseguir ir a um show no estádio do Morumbi. Que show foi esse? Alternativa A, Iron Maiden. Alternativa B, U2. Alternativa C, AC/DC. Ou AC/DC, como diria Domênico Gato. Tempo. AC/DC. AC/DC errou, amigo! O Rogério meteu uma peruca lá pra poder chegar tranquilo no estádio pra ver o show do U2, amigo. Foi no chutômetro, né? Hã? Não tinha ideia. Mas isso aí, pô, não lê o livro do Rogério, tá vendo? Se tivesse lido o livro do Rogério, saberia. Eu posso mandar só mais um abraço aí? Manda. Pro meu ex-chefe, Bruno. Hã? Manda um abraço. Pera. O Ben já tá dizendo... Há controvérsias. Uma vez entrevistei Rogério Ceni e falei brincando no final da entrevista pra ele. Tá vendo? O AC/DC tocou na sua casa, que é a sua banda preferida. Eu fui, você não. Eu sei. Ele falou, quem disse que eu não fui? Estava com uma peruca loira e um boné. Olha aí. Nessa entrevista que eu fiz agora com ele, esse fim de semana aqui na Fox, aqui com o Benji, eu falei pra ele, com aquele show que você foi de peruca, AC/DC. Ele falou pra mim duas vezes em duas entrevistas. Certo. É que vai ver, ele, na época do livro que ele falou, foi do U2. Então, mas... Mas ele falou em duas entrevistas, inclusive na hora que eu fiz esse nesse fim de semana, ele ainda lembrou disso. Foi com uma peruca loira. E a outra foi mais ainda. Depois do show, esse show desse. E a outra vez foi lá no meu programa do Lance, que o título da matéria era: Rogério Ceni vai com peruca, show do AC/DC. Então. Liga pra ele aí, Rogério. Peraí, os analistas estão analisando. Estamos analisando. É. Né? Pra que não cometemos erros. Tô falando que ele falou em duas entrevistas pra mim, inclusive nesse fim de semana. É, rapaz. Olha, eu acho que o Benjamin merece um crédito. Eu também acho. Eu acho que o Benjamin merece um crédito. Apesar dele não ter lá essa credibilidade toda, mentira. Principalmente depois de segurança. Eu acho que você merece um crédito. Mas eu tô te falando porque ele falou em duas entrevistas, inclusive a desse fim de semana. Eu não lembro dessa parte do livro, mas eu teria falado em AC/DC. Tanto é que o Rogério, ele gosta aí de uma das músicas ali que toca ali, o Hell's Bells, é do AC/DC. Foi exatamente por isso que eu falei também. O YouTube é uma baita produção e tudo mais. Aliás, deveria fazer uma loucura. Como isso é uma loucura, ele faria esse sacrifício aí pra mano, e se eu fosse o ouvinte na hora da enquete, eu também iria ser correspondente em AC/DC. E deveria continuar tocando o Hell's Bells. Enquanto o Sombra veio aí, agradecer ao Camelo, o Marco do Camelo. Mandou? Mandaram três pizzas pra cá. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco do Camelo, marcando o Camelo lá de Genópolis. É o urso pra é magrinho. Olha, magrinho. Amigão. Não, aqui tem vários. Tem várias. Inclusive, eu mesmo que fui atrás das informações. E tem muitas fontes dando conta do YouTube. Mas eu não vou negar a fonte do Benjamin se ele tem a gravação do próprio Rogério Ceni falando AC/DC. Então nós vamos considerar como correta, tá certo? Vai ser considerado como correta a tua resposta. Vai pra segunda pergunta. A gente tem fontes dando como YouTube e o Benja entrevistou o Rogério. Segundo o Benja, o Rogério falou pra ele AC/DC. Então. Agora, ele pode ter ido aos dois. Aí do YouTube eu não sabia. Do AC/DC ele falou pra mim duas também. Vezes. Não, pode por isso ter, que eu tô falando, ele pode ter ido na também. Época do livro e depois ele foi no AC/DC. Não, pode ter ido também. Não sei, o livro foi escrito. Até porque quando? Ele tem que ir no show, ele tem que ir assim, né, velho? Disfarçado. Penso até que a probabilidade dele. Ele não foi no Iron também? É 100%. Ele não gosta? Você vê aqui, tem matérias do UOL dando conta dizendo que ele falou que foi no show do YouTube. Então, é. Mas ele pode ter ido nos dois sim, ué. O cara gosta, gosta do rock. Mas foi a pergunta, a resposta dele valeria. Não, mas eu acho que o justo seria que essa resposta pro ouvinte valeria. Claro. Não, acabei de falar. Acabei de falar. Então vamos pra segunda pergunta. Então vamos lá, pra segunda pergunta, amigo. Um ponto você já tem, já garantiu a presença na despedida do mito, tá bom? Beleza. Vamos lá. Rogério Ceni é o único goleiro a marcar um gol em uma competição oficial diretamente ligada à FIFA. Em que jogo o Rogério Ceni marcou esse gol? Alternativa A, contra o Al-Garrafa. Alternativa B, contra o Al-Ali. Alternativa C, contra o Al-Ittihad. Tempo. Al-Garrafa. Amigão, errou. Foi contra o Al-Ittihad no Campeonato Mundial de 2005, primeiro jogo do Mundial. O Rogério fez um, o Amoroso fez dois. Rapaz. Eu nervoso. Mas você ganhou o direito de ir no evento de sexta-feira pra assistir o jogo de despedida do mito, tá bom? Beleza. Fica na linha, você vai falar com a produção, tá? Beleza. Valeu, abraço. Valeu, gente. Fica na linha, valeu. Esse foi o momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? I love New York, paz e amor, no stress, smile... Pense nas transformações que esses adesivos foram capazes de promover. Sim. Né? E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora o Narigudo vai falar. Do consórcio Honda, Sombra, que está dando 50 motos CG 160 Titan.